Ele suga R$1.000 de suga da sua conta. Você toma remédio pra tireoide, alguma coisa assim? Não. Quer tomar? Não. Isso aí já não tem. Ui, ui, os copos, tudo bem. O cajuzinho ninguém quis. Agora a neguinha do capitalismo. É o Champs, eu até entendo que, né? Já é chegada. Ok. Tem que ver na época de Páscoa, velho. O Champs pensando que esse diamante negro vai fazer compra de pau duro. Para, errado. Manda essa figurinha. Bora então? Boa. Sessão 251. Verdade, manda aquela figurinha no grupo que eu fiquei pondo curioso. Fui passar no endócrino, fui conversar com ele e tal. Não, Jefferson, mas não existe esse negócio aí de tireoide. Oxi! Eu falei, mas ô, doutor, com todo respeito à sua profissão, a você mesmo, mas eu tô no endócrino, não tô? O que você estuda? Ah, o negócio de tireoide, as glândulas, isso aqui. Então, mas como que o senhor fala pra mim que não existe esse negócio de tireoide? Não, isso aí é só pro pessoal ganhar dinheiro, que não sei o quê. Eu falei, caramba, cara, já deve fazer mais de 30 anos que meu pai gasta com remédio de tireoide. Meu pai é um idiota mesmo, né? Nossa. O cara falou que não existe tireoide. Cara, não. Louco. O endócrino. O endócrino, exato. Troca de médico. Não, se fosse um outro especialista. Agora outro, eu vou passar em outro cara. É, velho. Não. Quando tiver tempo. Primeira pergunta, você acredita em tireoide? E depois em terra plana. Em terra plana. Não, mas você vai no endócrino, os caras te socam remédio. O dia que eu fui, mas ele não passou nada, né? Não, ele falou que não existe nada, é de boa. Por isso. Te passou uma fake news. Vem de eu passar uma puta. Vem de eu te encher de remédio, eu vou falar que o bagulho é falso. Pra te falar que, falar que não existe. Pra te falar que assim, eu tive um fake cara, todo, pra não tomar meu, remédio. Meu, como é que chama? Meu exame de santo, do negócio, sabe? Pô, mas eu não queria pedir. Eu pedi o visto do certinho e tal. Tá de boa, tá suave. Mas eu falando assim, mas não existe tireoide. Mas o que então, cara? Tireoide não existe, é só pra vender remédio caro. Ó. Mas eu tenho um remédio aqui que vai te resolver, que é baratinho. É, chama cloroquina. É. Vai vir, jacaré. Eu vou ter super poder. Eu vou parecer o calango verde. Aí vai, você vai parecer o não, calanguinho. Pera. Mas melhor ainda, ozônio. Ozônio. Não disse aonde? Vai parecer o calanguinho. Calma, pão de queijo, calanguinho. Bom. Porventura. Sessão 251. Repetindo o que aconteceu na última sessão. Chegamos no, nas catracas gigantes. Vocês chegaram, tinham chegado até as engrenagens, depois de passar para o desafio das oito damas. Vocês chegaram até aquele semiplano das engrenagens. Era um semiplano gigantesco, de dimensões infinitas, no qual tinha muitas engrenagens acopladas umas nas outras. Vocês estavam no alto e lá embaixo, na posição oposta a vocês, tinha uma plataforminha e uma porta. Uma porta. Uma porta metálica. Cheio desses underneath. E quando vocês começaram a andar ali, esses bichinhos aqui, esses modrones aqui, esses... Esse modrons, uma pancada de bicho. Começaram a voar ao redor de vocês num verdadeiro enxame. E a queimar vocês. A luzinha deles queimava vocês. Como se fosse a magia luz da lua. E começou a queimar vocês, impedir vocês de fazerem suas transformações de forma selvagem, as metamorfoses todas. E... Não era só isso aí, fazer isso aí. Era a runa. Era a runa. Deixa ele contar, cara. E, além disso, apareceram outras criaturas. Cadê as criaturas? Tá com você. Não, eu dei pra você. Eu devertei mesmo. Todos os bichinhos foram pra você virar eles. Eu não vocês me devolveram? Isso. Eu acho que ficou com você, amor. Você me deu só o Thanos. É, já foi assimilado ali, Jeff. Aqui. Ela viu tudo, já gravou as formas dos bichos já. Cada momento, cada ação que vocês faziam, cada vez que vocês rolavam um D20 fazendo uma ação, eu olhava. Não aqui mesmo. Ah, é mesmo? Eu olhava nessa tabela aqui pra ver o que acontecia. E foi aparecendo os bichinhos: o Magfly, o Shield Attacker, o Gachapon. Que da hora. O, esqueci o nome do Totemzinho. É o Totem. O Matt. Putz. O Coker. O Matt é curtinho, né? E o Cocó é só a cabecinha, né? Cocorico. Cocorico. Esse daqui, o que, que ele fazia? Esse aqui foi legal que ele catou o Murin e o Silenin. Passou, usou. Não, não foi esse daqui. Esse que roubou o machado do Murin. É. Dessa vez não fui eu. Esse aqui, ó. Ele passava, tum, descia, grudava na pessoa, levava e jogava no meio das engrenagens. Esmagou o muro e o celeirinho uma vez assim. O que, que é? Os caras estavam naquela caixinha que dos bichinhos lá que vem com a garrinha ali. Esse aqui, ele chegava, saía correndo, dava cabeçada e tentava jogar pra fora das engrenagens. Ele abaixava e ficava praticamente indestrutível. Uhum, reflete, né? Bate, é. Alguém bateu. Esse aqui, aparecia a galinha, soltava os ovinhos ficavam só pulando em cima da pessoa, enchendo o saco e dando penalidade. A quantidade de ovinhos era menos um cada ovo. Puta, que na penalidade em tudo. Explodiu os ovinhos aí. Não. Em tudo. Teve uma hora que tava dando menos 3 de penalidade. Nossa! O shield attacker, ele passava e bum, derrubava. Encontrou em todo mundo. Encontrou em todo mundo. O escudo dele é impenetrável, né? E o escudo dele é tão sólido, que começou a quebrar uma muralha de energia que a Ciri tinha feito. Porra! É. E o muro ficou preso na muralha, né? O material que é isso aí? Já não sabe mais. Jamais saberá. Eu sei sim, tem o Gachapon. É uma máquina de chiclete. É uma máquina de chiclete, é uma vinda de machina. O Gachapon, ele apareceu, saiu correndo e ele começa a disparar bolinhas. As bolinhas vão infernizando e dando desvantagem. Né? E cada vez que você toma uma bolingada, você faz uma salvaguarda. Se você faz na salvaguarda, você vira uma bolinha também. Então a Toff, o Briel e a Lisbeth são bolinhas agora. Estão todas na bolsa da Ciel. Estão tudo bolinhas. Por ela fim, não vai se transformar não, porque ela gosta de joia, né? Então... Por fim, o Murray, depois de ser carregado, depois de ser queimado, depois de tomar bolingada, virar bolinha, você voltar com a segunda chance de teatro e tudo mais, né? O Murray falou, foda-se, cansei, vou me largar. Se largou, deu uma de Chaplin, foi andando no meio das engrenagens, aí chegou na plataforma lá embaixo, aí apareceu o totemzinho. Aí ele começou a cuspir as coisinhas nele aleatoriamente. Um era chuva de meteoros, o dois era Feeble Mind, três era rajada prismática e quatro era muralha de engrenagens eternas. Meu amor, tomou uma muralha de engrenagens na fuça. Né? Esse é o Ed? Não, o Ed, cadê o Ed? Ah, eu esqueci de imprimir o Ed. Ah, que é esse, o Ed então? É o carinha que tentou ajudar ela, ajudou ele e ele não quis. E ele não se deu. E ele ficou com dúvida. O que ajudava a gente. O único bonzinho. Então o que é esse tudo aqui? Ah, esse é o totemzinho. Esse aí era o chefão. É, você chega num local específico. Ah, tá, ele não tá na tabela. Não. Por quê? Onde você tá vendo o Ed? Ah, tá aqui, né? Você tá vendo. O Ed é esse aqui, ó. Ah. Uma latinha com pés. Aí ele apareceu pro celeirinho, abriu a portinha em cima e cuspiu uma latinha pro celeirinho. Uma latinha de energético. Essa aqui. Curimaço. O celeirinho falou, foda-se, não quero. É curimaço. E ignorou. Curimaço não. Sabe o que é mais legal? Que no jogo do Mega Man dá pra você ignorar ele. Ele joga, cai no vazio, você perde. Ou cai, você simplesmente não pega e ele vai embora e não aparece mais. O celeirinho fez igualzinho. E perdeu uma cura total com isso. É uma poção de cura total. Força. Enfim, não, chegaram na plataforma lá embaixo. Guarda, pô, os bichinhos chegando, galinha, um monte de bichinho lá atacando. Assim, ele que ela fez? Fez uma redoma de muralha de energia. Sempre pega. E na porta tinha um enigma pra desvendar, que era colocar as engrenagens na posição certa pra conseguir uma rotação. Que o mestre cagou no enigma, fez errado. Né? Mas no final deu tudo certo. Tudo bem, a gente perdoa você. Né? E era calcular o quantidade de as engrenagens pra fazer as reduções, montar uma caixa de câmbio ali pra abrir a porta. E os bichinhos indo pra atacar. Aí a Ciri fez a redoma de muralha de energia. O Murray ficou esperando pra defender. Passou os Magfly. Ele ficou assim, levantou o Murray e ficou batendo. Eu soltei o machado, Começou a puxar, o Murray falou, foda-se machado. Catou o machado dele, ficou rodando o machado na redoma. E a galera só pulando e desviando do machado. E o shield attacker batendo na muralha e rachando a muralha. Ele ter tirado o 20 ali. Até que os dois conseguiram desvendar as engrenagens certinhas, abriu a porta, vocês atravessaram a porta e largaram essas criaturas estranhas e bizarras pra trás. É, a gente encontrou mais pra ela. Eles já viram que a gente encontrou depois que o Megatron lá. Uhum. Quando vocês atravessaram a porta, encontraram uma passarela enorme, né, num imenso vazio branco, e no final dela uma porta. Diante da porta tava um outro Modron com aparência humanoide, né? Com uma armadura dourada, cheia de joias cintilantes espalhadas pelo seu corpo, e falou, para aí, quem são vocês? Qual seu nome? Qual sua missão? Qual sua cor favorita? Quer dizer, qual seu nome? Qual sua missão? E aí vocês tiveram que conversar com ele e argumentar. Ah, a gente tá aqui pra salvar o universo. Aí, o que faz vocês pensarem que vocês são capazes, que vocês são dignos disso? E aí todo mundo argumentou, deram seus argumentos pra ele. E ele se convenceu e falou, ok, vocês são dignos, podem passar. E aí ele abriu o caminho pra vocês passarem, né? E aí alguém perguntou pra ele, escuta, essas joias estão com você? Ah, são runas. E a gente pode pegar elas? Vocês as terão em breve. Alguém. Não, não precisa nem... Quando atravessaram a porta... A gente precisava dela, gente. Quando atravessaram a porta, vocês estavam diante da chave de ouro, a última das chaves. Não é a chave de ouro, quem tá com a chave de ouro? A última das chaves. E nas mãos... Sim, fica as coisas. As joias, as runas mestras que faltavam. Uma pergunta... Mas eu acho que eu não tô pedindo. O desenho da alguém chave é só meramente ilustrativo, não tem nada a ver. É o formato da chave mesmo. Então a chave de ouro é do Time mesmo. Eu tinha pensado em time, mas tudo bem. Não, em time. Time! Time, time! Prefiro esse time. Essa é a chave de ouro, ela tem essa aparência. Exatamente essa aparência. Boa. Imagina pra construir uma fechadura. Então, é uma fechadura grande, né? Não, a chave é desse tamanho, assim, ó. Mas a de prata é mais bonita. É um chavão. Hã? É um 25 que tem, né? O quê? A de prata é um 25 que tem, né? Eu acho ela muito bonita. Como um 25? Ah! O cifrão de dinheiro. O bagulho embaixo dela, ó. A linguetinha dela. Um 25. 25. Ah, é um 25. Deve ser porque deve ser de 25 quilates. Ou é só uma cruz, só. Existe ouro branco. Ou é um coração. Ouro branco, pode ser prata, platina. Ou pode ser duas cobras. Eu tinha pensado nisso. Duas cobras. Tá. E agora vocês estão de posse de todas as chaves. Quando pegaram a chave de ouro, ela revelou um enigma que diz que somente aqueles que estiveram completamente perdidos conseguirão encontrar a porta de ouro. É um labirinto. Quando eu cheguei na. Como é que chama? Dama da Dora, fecha a chave no rabo dela. Brincadeira. Ela vai desrespeitar ela só pela jogadora do labirinto de propósito. Eu acho que isso resolve. Enfiar a roda de propósito. O labirinto é lá dentro, não tem saída por quê? Porque ninguém nunca teve a chave daquela porra. É isso. Mas mais do que isso, lá tem o maior tesouro do multiverso. Sim. Que não fala é isso! A chave de ouro, não é a porta de ouro. É, eu me perguntei o que é. Meu Deus do céu, ela vai querer pegar o tesouro. Não, a gente já tinha discutido isso na sessão passada. O que vocês acham que possa ser? Não faço ideia, mas a gente só sabe que é alguma coisa fora disso. Bom, é tão fácil que acho que vocês vão me xingar. Não, às vezes é mais óbvio. Sim, bem óbvio. Extremamente óbvio. Acho que vocês vão ficar bons, mas tudo bem. Todas. O bom. Maior tesouro é sair do próprio labirinto. Enfim. E você ter a chance de viver de novo. Sei lá, minha opinião. Porra. Porque assim, não tem sair do labirinto. Teoricamente ninguém sai. Pra quem? Né? Pra quem? Eu não sei o que bichos tem lá dentro, se mata, nego morre lá, o que acontece, mas ninguém sai. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Maze Runner. Maze Runner, puta. Você sair é um privilégio. O maior presente que você pode encontrar na sua vida. Maior que qualquer outro prêmio que você possa ter. Brasil. Então bora pro labirinto, galera. Você não superestima a vida que você tem? Você acha que uma pilha de ouro vale mais do que isso? Eu vou falar pra você. Que eu já me suicidei por vocês, então. A pilha de ouro às vezes vale mais. Que isso? Depende bom, da pilha de ouro. Vocês estão. Então, pegam a chave, pegam o pergaminho. Depois que pegam o pergaminho na mão, depois de lê-lo, surge um portal diante de vocês. Quando vocês atravessam o portal, vocês estão de volta à cidade de Sigil. Pronto, vamos fazer um caos agora? Vocês retornam. A gente já vai fazer um caos, porque apareceu um deus em Sigil, né? Mas é um deus menorzinho. Apareceu várias vezes, deus. É um pequenininho. Não, não, o dador já tá só aqui, ó. Opa. Lembra das aulas de maquiagem? É pra isso, não vai vir. Gente, se vocês quiserem vir pra Sigil, vocês forem deus menor, tá? Deus em ascensão. Essa pique aqui, ó. Vocês retornam. Que eu saco de exatamente batalha. Pra aquele ponto onde vocês iniciaram a sua jornada em Sigil. Onde tem aquela taverna com aquele dragão desenhado. Aquele beco escuro. De bloquinhos de. Taverna dos seguidores de Celerinte. Aquele beco escuro onde vocês adentraram o local pela primeira vez. É onde vocês estão agora, um local extremamente familiar para vocês. E é ali que vocês aparecem. O que vocês fazem? Nesse momento. Caos em Sigil? Vocês estão com. Vocês fazem caos em Sigil. Vocês três estão com chave, pergaminho e esferas nas mãos. É, vamos guardar. Não sei exatamente quem de vocês, mas é assim que está. Guardamos chaves e pergaminhos. E soltar eles da esfera. Isso, foi, isso é uma pergunta? Já até esqueci do que elas esferas. É porque as esferas estão com ele. Ah. Então vamos lá. Jusso não tem bolas. Eu não tenho bolas, o Cedrinho tem bolas. É de ser par, né? Acho que você consegue me ajudar. Mas tem que ser um dispar de nono. Sim, né? Você consegue me ajudar? Ah, peraí. Se par de voo. Eu pego um item e uso um item. O que é um item? É um item mágico que ele é um dissipar magia. Ah! Que item é esse? É um item. É uma bolinha. Eu não lembro o nome. É muito inútil. Quando você usa ele dissipa a magia dele mesmo, então ele para de ser mágico. Eu não lembro só o nome do item, mas tem um dos itens que a gente pegou, mas que ele, mas, né, ele é um item de dissipar magia. Não tem nada, ele volta. É um bom. É ativo, pai. É item recente? É. É um lá dos Beholders. Ainda deve chamar Orb de alguma coisa. É, eu acho que sim. Orb do Pega vai e volta. Orb de Old Beholder, né? Orb de Old Beholder. Olhos da verdade. Não é. Então, esfera? Sei lá, enfim. Esfera da obliteração, não. Esfera martelo, não. Espada. Ou é um memento mágico? Memento mágico? É. Não sei. Tá vendo? Se não tivesse uma enciclopédia de item, vou colocar esse item na descrição. Memento mágico. Esse broche de ametista... não, você recupera 12 níveis de slot de magias distribuídos de forma que desejar. Faz sentido o nome agora. Memento mágico, recupera magia. É. Sei lá que coisa que é essa. Eu também não lembro, mas eu lembro que eu li ele e nós temos. Nós temos dizendo. Esse nós aí. Ela está muito no meio entre o capitalismo extremo e o comunismo. Ela ainda não decidiu. Isso que não é vertente. É por carga. Ela está muito no meu e nosso. É em área. Ah, em área? É em área, se eu não me engano. Se for em área. É... Nem sinônimos para esfera, orb. Você tem certeza que é uma bola? Não. Mais um sinônimo. Eita, pau. Pau de mas o que eu vou procurar enquanto vocês continuam? Isso. Passa para ela. Então vamos fazer esse separadinho. Ah, depois nasceu igual a minha. Mas deixa uma separadinha da outra, senão eles vão bater cabeça quando não voltar. Não tem problema, é, tem que se foder mesmo. Deixa o cara transformar. Bom, demandaram um esse item vocês conseguem fazer nono nível? Sim. Sim? Eu não faço ideia. Não, é que eu não conheço o item. Então ok. Dissipa as esferas. Se a gente não conseguir, eu ajudo o celeirinho, certo? E a gente resolve isso. Dissipa, e aí vocês voltam assim. Biel, Toff, Lisbeth, vocês voltam assim. Olham ao redor, vocês estão com o utensílio. Sem saber o que aconteceu com vocês. Nós voltamos pra cá. É, mas é coisa boa. Um telhado. A gente conseguiu a chave. Ah, cara. Bom, a gente volta pra cá mesmo, né? Então, isso, é. E também algumas runas. Pegamos todas já? Só falta do vazio. As que estão com vazio. As outras tá tudo com a gente. É a sensação que você com a gente não, né? Com ela. Esperta, está de volta a Sigil. Eu acho que vai ter que ser no, na conversa. É, vai ser tipo, a gente leva a roda. Na conversa, a força. Passa as runas. Não. Passa as runas. Na conversa, a força. Já. Mas já pera, se a gente levar a roda nele, e se ele inverter, não, passa as runas. Esse é o risco. A gente vai fazer ele passar a runa e ele vai fazer a mesma coisa com a gente. Aí quem algumas cair por último, ninguém sabe quais. Leva a runa. Ele vai só olhar pra gente a runa que eu não conheço, só eu ali. E a gente vai ver, não vai ver nada. É. Interessante. Roda os deuses. Quem que deu as eu virei a bolinha. Ovário e estrela. Ovário e estrela. Então, Helena. Cancela. Vocês estão sob influência dos Zaz. Os Zaz caiu? Caiu o Zaz. Caiu no dadico de alguém? Que beleza. Era o Ovário. Era o Ovário. Ovário é Zaz. Então, ele tá abusado, hein, fogo? Estamos em influência de Zaz. Você não leva a chave? Vai ficar pra fora, vai entrar só amanhã. Estamos sob influência de Zaz? Quer que eu abro lá? Essa caça é uma nova regra, só abrimos as portas a vocês também. Oh, vai, que vocês que eu... estão sob influência de Zaz. O que esse Zaz faz? Você quer? Puxa, dado do Panteão. Oi, dado do Panteão, Zaz. Oh. Tá, então, o saiu abriu. Hoje. É? Seu mole abriu. O mole abriu? É. Quem disse? Influência de Zaz. Não, mas. Oh. O... Tive um. Não sei se era sonho. Por algum motivo eu me transformou nessa bolinha e deixou uma consciência bem. Tem Valkyria no dado de área. Sonhei com bastante com traição no grupo. Sonhei com bastante traição, mas se ele. Se... Esses daqui são os deuses antigos. É, eu tava falando de um bicho, de um ser que deu as runas pra gente. É. Por que ele deu? Simples assim, deu? Ele era o protetor de lá, era um agente da eternidade. Ah, era um agente da eternidade. É. Aí a gente meio que convenceu ele. Exato. De que nós o dia acordou com cheiro de intriga. Todos os personagens recebem mais 2 em enganação para o uso de falsificação da perícia, mais 2 em intimidação para o uso de coagir. Vai pra quinta edição. Começou mais 2 nos 2, não é? Vantagem, enganação, punga, furtividade e pra falsificação. Ou mais 5 se já tiver vantagem. É engraçado, punga. Não, mais 2 em enganar, roubar, furtividade, furtivo. Não, isso é da tormenta. Onde foi? É vantagem só. É, vantagem. Só vantagem. É porque você começou a ler uma coisa que não é nossa regra. Ok. Certo. A gente só vai fazer de Zaz? É. Tá. Mas a gente não tinha um reroll? Não mais. Não, pra esse. Peraí, tem uma surpresa pelo mestre. Agora você vai gostar do começar a abrir as tem portas. Vantagem de enganação, roubo, furtividade e posso falsificar. Se já tiver vantagem, mas sim. Ainda bem, tem rápido dar uma facada em vocês. Mas sim. Pode. Cara, tem uma magiografia dela. Põe, você quer achar de ouro aqui? Não, é o pergaminho. Põe aí no dado de papel. Não, depois, Carpes. Você precisa de uma magiografia? É que no pergaminho some, né? Não, fica com vocês. Fica com vocês? Todos? Achei que eles sumiam. Ah, então é o original. Eles se enrolam e vão pra mão. É, então é o original, não é? Aí eu te pergunto: que linguagem que é essa? Eu consigo ver várias linguagens aqui, mas todas elas têm um significado diferente. Por exemplo, no Valkar, time seria o nosso grupo. Se for numa outra linguagem. Anão antigo? Se fosse numa linguagem de anão antigo, por exemplo, time poderia ser. É um deles, que a gente inclusive conheceu, aquele pilantra. Não era um anão. Era um halfling. Era uma criança. Não, em anão não antigo um significa a outra coisa. É. E em anão antigo significa algo como tempo. Mas como tem em halfling é o nome comum de pivetes. Porque o tempo não passa, né? São sempre crianças, cara. Aí fica um pouco, mas assim... É... Isso tá óbvio pra todo mundo que a última parte da roda tá dentro da sim. Do labirinto? Sim. Tá. Bom, isso aqui ficou isso aqui é bem óbvio. Uhum. Né? Enfim, pode guardar essa linha. Ah, você quer ver, Grião? Uhum. A propósito, Grião, você pode me informar como tá minha filha? Posso? Por favor. Posso? Como é que você tem outro você dentro. Foca a sua consciência de volta no seu plano. Tem uma filha mesmo? Não dá, você esqueceu? Esqueci, minha memória não é muito legal. Quando você foca a sua consciência de volta no seu plano, você se levanta, se veste, deixando o Lindir exausto na cama. Cara, era só isso que vocês fizeram? Na cabeça dele era. Vocês não conseguem nem conversar? Na cabeça do Jeff é. Não tem nem papo de travesseiro, né? Nossa, passei no parque. Os meus estão lá no plano de Kim, né? Os meus filhos estão lá no plano de Kim, né? Não tem uma sériezinha na Netflix. Tá aprendendo a se defender, né, gente? Tava olhando tá lá. Ok. E aí, sai pra procurar a filha da Tom. Vai até o berçário, que você construiu agora um berçário lá, onde fica a filha da Toph, vigiada por uma elite de guerreiros elfos. Certo? Você passa pelos diversos corredores do seu palácio gigantesco. Portão, e chega. Enquanto você tá andando pelos corredores, você tá vendo os elfos ali, todos tranquilos, circulando pra lá e pra cá, conversando. O seu reino está em paz e tranquilidade ali. Tá? Inclusive, um outro visitante em comum está em paz ali. Ai, que bom. Ele não comeu nenhum elfo. O Tricrim está lá, andando pelo seu reino, explorando, conhecendo. Ele tá maravilhado. Você percebe isso? Porque ele é um banquete. Ele tá maravilhado com a abundância de comida que tem ali. Né? E principalmente com a exuberância que é o reino que você criou, o plano que você criou. Então você nota ele conversando com os elfos. E os elfos convenceram ele a não comer mais elfos, fornecendo para ele outros alimentos muito nutritivos e saborosos que os elfos conseguem criar. Brócolis. Brócolis. Deram brócolis para ele, só que acrescentaram um alho. E aí ele gostou do gostinho. Claro, bom. Mandaram pizza para ele. Nossa, que é pizza, como é que E aí... Se fala mais. Se ele tá... Quando você tá passando pelos corredores, você vê ele conversando com alguns elfos e apontando e perguntando. Ele tá perto do berçário? Porque eu tinha a ideia não. De um... Tá. No caminho pro berçário. Ah, você tá. Menos mal. Vê isso. Imagina, bebendo os baby beef lá. Não. Não era uma boa, né? É, baby beef. Então, eu mato esse cara, ressuscito ele, mato não, todo diamante que tiver. Eu tenho bastante, hein? Então. Eu tenho muito, hein? É. Ele olha pra você, quando você tá passando, né? Mexe assim ó, as pinças dele, as quelistras dele, né? Como se falasse alguma coisa, conversando com um outro elfo, que tá do lado dele, o elfo acena pra você, certo? Você acena pro elfo. O Tricorin, ele mexe as anteninhas e levanta uma das patas dele, acenando pra você. Se vira e continua conversando com ela. Sugiro contando. Que você faça uma contagem regular das pessoas do seu pai. Eu espero que já esteja sendo feito isso. IBGE aqui não é cada 7, 12 anos, não. É todo ano a gente tá fazendo. IBGE. IBGE. Todo ano, então, puta que pariu. O cara tem um ano aí pra comer pessoas. É. Tranquilo. Não, se fosse o então não fez o primeiro censo ainda. Exato. Se só começar depois, não vai saber quanto é original. Então, são 2 anos. É. Ok, vamos começar o censo élfico do ano do segundo ano aqui. Quantos elfos temos no plano? 1. Que é um triquinho. Quantos elfos temos no plano? Ele tá louco pra sair pra poder comer mais elfos. Ai, ai, ai. Você vai andando, chega até o berçário, tem a Kemi tá lá, tem outros bebês, outros filhotinhos de elfos também. Né? E tudo tranquilo. Os guardas, eles olham pra você, saúdam você, Lord Griel. Eu vou. Tá aqui, Toff, ó. Mostra a imagem pra você. População, tá? Pra nos... Você quer vir pra cá ou abre a porta, se você quiser? É. O bichinho é controle de população pra não. É. Você tá falando com. Eu usei o anel pra te mandar mensagem mental. Eu não tenho mais anel. A gente tem a ronda da mente. Tipo assim, tem você lá dentro, você tem que ter o. Sim, eu uso a ronda da mente pra fazer o mesmo efeito. Chaca, velho. Todo mundo tem telepatia. Tem dois dele, né? Sabe. Uhum. É um só. Não é um só, são dois. Eu sei que é que eu sou tão rápido. Ele falou pra vocês, ó, eu vou me dividir. Metade vai ficar com vocês aqui lutando, a outra metade vai ficar transando. Metade tá de férias. Metade vai se popularizar. Quem que é quem, né? Eu acho que ele deixou o pano com nós. Na verdade. O que você faria? Na verdade, o que tá com nós é o Tricuin. Né? Os dois grelha lá. Às vezes ele fica meio ausente. É que vocês não sabem, mas o arco é só de serviço. É só minha mãe resolve tudo. É, o Griel é só uma ilusão. Foi jurado pelo arco. Foi jurado pelo arco. É o estagiário que vem só fica de é foda. Caralho. Bom, tá bem, então tá bom. Bom, como que eu faço agora? Eu imagino que a gente precisa descansar depois dessa batalha, né? É bom. E depois, plano das sombras. Jeff, eu vou até um ferreirinho élfico e fazer um colar pequenininho com o símbolo, assim, com o desenho da Toff. Uhum. Então vamos descansar. Um fechozinho dentro do colarzinho, vou colocar um fio de cabelo meu. Pra você precisar pra alguma coisa que você quer assumir, eu consigo tentar localizar. Na cidade, não? E vou colocar na criança, assim, colarzinho. No local. Ok, perfeito. Você deixa encomendado, o cara fala, não, eu vou fazer, pode ficar tranquilo. E claro que eu falo pra não contar para ninguém, né? Porque se o pessoal souber que dentro do colar tem a porra do fio, não adianta porra nenhuma, né? Uhum. Então, bora. Se chamar no meu primo, ele faz pra você. Ok. O que vocês fazem mais? A gente vai até os sensitivos pra poder descansar, pra poder partir pro plano das sombras. Tá aí. Como é bom você filiar um local daí? Ô, Siri. Você quer agora o... sensitivos, eu quero ver onde que é. Posso dar uma contribuição pros sensitivos agora? Que contribuição? Bom, eu acho que pouca gente sabe como que é dois corpos. Não, mas boa. Legal. A gente aceita. Não é? Aham. Uhum. Certo. Vocês vão caminhando em direção ao salão dos eventos. E... mas não vai restar essa cidade não. No meio do caminho você tenta detectar a dama da dor, Top. Você sente a presença dela. E ela tá próxima do... putz, como é que era o nome? Não é manicômio, não era hospício... como é que era o nome daquele local onde tinha os loucos? Ah, é Kanazai, né? Congresso. Congresso. Isso. É, então, eu tô ligado, tá lá. Tá lá perto. Circulando por lá ela perto. Tá aqui ou tá aqui? Tá do outro lado. Tá. É tipo assim, só que assim. Tá do outro lado. Tá longe. Tá, tá longe. Tá longe. Tá longinha. Alguma anomalia em si? Alguma coisa que a gente possa detectar que não estava presente antes? Uma coisa nova, alguma presença do nada? Que a gente possa se preocupar? Tá tudo aparentemente normal. Assusta aquele movimento padrão de sempre. Né? Pessoas indo e vindo naquela cacofonia quase histérica. Mas assim, tá calma. Como se nada tivesse acontecido, como se a tormenta não tivesse atacado o local. Né? E vocês sabem, claro, por influência das ações da Dama da Dor, que ela tá assim. Tudo tranquilo leva. Vai que alguém. Aconteceu alguma coisa que o pessoal lembrou, né? Histeria, sei lá. Pode ser um código bosta. Né? Isso aí. Ok, e vocês chegam então, depois de poucos minutos, porque é próximo ali, né? Uhum. Você chega no salão dos eventos. Tá, aquele vai e vem de pessoas também indo e vindo, como se fosse um shopping center. E vocês entram, quando vocês entram imediatamente a Ciel é reconhecida como uma membra agora do Sensitivo. Né? E... é muito bom fazer parte do clube. que ganha? Qual é os bônus aí que ganha? Você ganha umas habilidades legais. E uma ameixa divertida. E tem. Pode pegar uma ameixa divertida. Como? Tem uma ameixa mó legal aqui. Ah, é. E mó gostosa. Você falou que ia me dar essa fruta, você me deu? Ainda não. Já apodreceu, já. Mas você quer? Mas você não tinha guardado ela pra mim? Guardei. Mas é que eu tenho uma ocasião especial. Eu acho que eu vou fazer um suco pra você quando a gente estiver lá no labirinto. Porque você vai ter que estar perdido e você nunca se perde. Pera, é suco... vai dar amnésia na tocha. A gente vai ter que endividar ela, igual suco a gente de fez barulho? Em Silvânia. Na verdade, hoje em dia é mais fácil. Eu me perdi. Ultimamente eu tenho andado perdido. Não que eu consiga, mas é que eu transito entre uma vida e outra, então. É esse tipo de perdido. Na minha mente, no caso. A hora que eu volto da minha divagação, aí eu consigo me colocar no eixo. Então vai ser fácil você se perder lá. Sim. Ah, então você pode comer a fruta agora, se quiser. É uma mexa, é uma gostosa. Vai tá chegar lá no labirinto com ele no banheiro, não é com ele não. Por que eu me perderia com ela? Não, porque eu ia colocar ela no álcool. É só pro álcool não ficar com gosto tão ruim pra você que não gosta muito. Vai fazer uma batida. Fazer uma caipirinha de ameixa. A mexerinha. Deve dar uma caganeira. Ou uma caipirinha. A mexerinha vai ligar na engraçada. É. Toff, você mastiga essa mexa. Ela é extremamente doce, levemente ácida. Quando tem como alguma coisa ácida, essa vai que é. É deliciosa e é uma fruta muito grande. É muito grande. Eu peguei assim, né? É. E depois que você come essa fruta. falar descontroladamente, sem parar. Você começa a se abrir contando como que você tá se sentindo. Ai, meu Deus, não é aquela... Não é o que eu tô pensando, né? Você... Não era sem o álcool? É o bagulho da... Durante 24 horas, você não pode mentir. Não pode mentir. Não só isso, você tem compulsão por dizer a verdade. Sobre qualquer assunto. Sobre qualquer coisa. Você é tiozão que opina sobre futebol. Eu não sei isso, nada sobre futebol. É mentira. Mas você sabe aquela galera que acha que entende futebol, que tem compulsão por falar? Sim. É tipo você agora. Você acaba de comer uma ameixa veritas. Ele vai começar a falar, não, na minha época era melhor. Vamos descansar. Ali na frente tem dois casais também. Tá? Sério? Peraí, só dois? É que tá no meio da tarde, acho que o pessoal trabalha esse horário. É porque hoje tem dois o quê? Casal transando, tem um casal transando. Então, dois casais. Ou pode ser um swing. É. Problema de casal. É. Que da hora. Já tinha uma vítima. Aquela mulher que tá passando ali agora. Ela não tá bom, só isso vai ser muito divertido! Eu acho que eu não deveria ter comido essa mexa. Por quê? Não é gostosa? Ela é gostosa, de fato, então... mas... Eu não queria ter me casado. É a consequência. Você o que? Se casou? Não, não queria ter me casado mesmo. E como assim? Ah, aquele moleque de ódio chorão lá. Não conseguiu nem me defender. Puta, deixei ele morrer, porcaria. Oi? Eita! Sou perfeito, né? Hã? O cara é rico, né? O moleque lá que foi... Que era pra você casar? Não. Mas qual que é o problema de um homem ser fraco? Como assim? Não tem problema nenhum. O problema é que ele não conseguia nem lutar ao meu lado. É, exato, fraco. Às vezes não encaixou direito. Essa é a definição de fraco. É só um chorão, só. Simples assim, só um chorão. Beleza, é um chorão. Não consigo. E você não gosta de ninguém, Top? Você diz no sentido igual do menino lá? Não. Isso, no sentido amoroso, não no sentido afetivo normal, igual a gente é legal um pro outro. Não, nunca tive tempo pra isso. Minha preocupação não é essa. Sua preocupação é qual? Minha preocupação qualquer? É. São várias. Foi a essa primeira, numa delas. A primeira e principal, com certeza, é salvar a Elton. Depois, vingar a mão de todo mundo que tá lá. Sério, vingar? É, não no sentido literal. Ainda bem, porque fui eu que destruí, né? Quem vai fugir sou eu. Não, mas no seu caso, né, você teve uma... Peraí, vingança Sedex. Você teve uma parcela de culpa porque você aceitou as consequências, né? Na minha opinião. Mas já assim... Foi culpado, é bandido, né? É. Mas assim, passou. Então a gente só corre atrás do prejuízo. Tá tudo bem. Você só explodiu as pessoas. Negócio chato, ficar pegando um dos outros. Odeio esse negócio, pelo amor. Por isso que tá solteiro. É por isso que tá solteiro, é verdade. Coceira no olho. Você não tem homem. Claro que eu tenho. Tenho. Olha? Não, não tenho mais olhos. Tem sim, você tem. Não, não tenho. Não tenho mais olhos. É um buraco roxo e um buraco preto. Nossa, que bizarro! Motivo 2. Motivo 2! Você pode arrumar. Esse é mais aparente. Dá pra arrumar alguém cego, né? Pega o instituto onde o pessoal se reúne, alguma coisa assim. Né? Puta que pariu! É um buraco cego. Literalmente, o instituto dos cegos anônimos. Medieval fantástico, multirraças, pode ficar com cão guia. Com guia? Meu Deus, eu preciso de cego. Vai lá, Murray. Caralho. Ai, que demais. Eu devia ter feito isso antes. Vou fazer com todos vocês. Que merda, lembra daquela vez que queria aprender a fazer a loja? Será que te ensina agora? Tem um segredo por trás disso. Sério? Qual? Ué, simples, é. Você tem que concentrar tudo aqui. Saber entender como funciona isso. Não, a base é entender que eu já aprendi. O problema é só a prática, eu nunca tentei. A prática leva a perfeição também. Minha mãe até hoje não aprendeu a fazer isso. Sério? Era imperfeito. Eu consegui aperfeiçoar. Comigo ele é perfeito. Nossa, a humildade sobe de você quando você come uma bicha, né? Humildade o que é humildade? Tipo, É só algo relativo, só. Depende das circunstâncias, do momento. Não, humildade é humildade. É você não ficar se vangloriando pelo quão bem você é em algo. Mas se você não se vangloriar de alguma coisa, como que você vai ter algo bom pra dizer? Você se vangloria de alguma coisa? Você se vangloria de ter destruído o Arthur? Você se vangloria de estar com a gente? Você se vangloria, por exemplo, de ter as runas que você tem? Você se vangloria de ter todo esse dinheiro que você tem? De ter esse coração impuro? Não. Não se vangloria? Não. Eu me vangloria de ter aperfeiçoado uma técnica criada pela minha mãe. Sério? Sim. Humildade passava longe mesmo. Não, é só relativo, só. Porque eu continuei o legado dela. Só o legado é uma coisa fácil, porque... Vocês chegam até o quarto de vocês. Vocês percebem que dentro do salão dos eventos tá tendo algum tipo de festa. Tá tendo um evento no salão dos eventos. Tem muitas pessoas que estão ali e é uma espécie de um baile. Que pessoas massa. Dançando, comendo comida que estão sendo servidas no meio do salão. Tá tendo uma festinha. Vamos só tem a mecha verita lá sendo servida. Me dá um minuto, Jeff. Aqui minha porta funciona? Funciona, né? Funciona. Abri minha porta e fui pro meu plano. Não, não gosto. Você precisa aprender a se divertir. Você vai participar das vezes dessa festa. Não, não. Eu volto acho que uns 30 segundos depois, né? Que eu sou rapidinho, eu volto vestidinho. Coelhinho. Meu coelhinho. Vai ter que descansar um tempo. Foi lá, deu uma. Não precisa. Aquelas festinhas de roupa de alfabetismo. Tudo bem, mas eu não preciso descansar. Ótimo. Então, já que você é o suficiente, passa a companhia pros amigos. Como assim, cara? Por que você tá roubando a comida? Por que você tá roubando a comida? Eu tava muito. Ah, tava roubando a comida dos outros que eu acho que eu vou pegar um monte daquele negocinho ali do eu não tava aqui, eu acabei de voltar. Não, foi de mostrar no NPC. Eu vi, eu vi. Você acha que eu vi? Eu tava entrando, você tava roubando. Ok, o Gabriel some por alguns instantes, abre a porta, sai vestido de gala. Sério? Você um elfo todo pomposo, preparado pro baile. Que querida, eu tenho um armário com roupa pra usar, né? Eu faço assim, eu tenho magia pra usar. Então, no fim, tudo isso é ilusão. É nada, me metamorfosei. O que eu quiser. Isso aqui. Não sei, vamos descobrir. Por que você tá comemorando? Por que você tá fazendo festa? Ué, sempre tem festas aqui às sextas-feiras. Nossa. Ué, padrão? Sexta-feira, o que é sexta-feira? Eu nunca venho na sexta. Sexta-feira, não dá uma unidade de tempo. De... Vou colocar um cartazinho assim na porta. É meio chapelito? Pera, desde quando você sabe falar anão arcaico? Que fofa! Que é uma pessoa que te abraçou. Nossa, é, tira a mão. Você é só passado. Mas é grátis? Oh! A gente tem que cuidar uma vez em mim, Gabriel. Você sabe que eu não gosto de contato humano, porcaria. Então, mas também não quebra a plaquinha, né, Top? Pra você aprender a se divertir. Eu acho que você tem muitas experiências humanas nas suas memórias. Mas verdade, falta experiência prática com humanos. Na verdade, eu já vivenciei todas as coisas que deveriam ser. Você não vivenciou. Não. Você viu essas experiências. Você não viveu na pele. Vai. Free hugs. Sim, eu vivi por muitas... Ai! Eu chego num monte de pessoas abraçando você, Top. Até que chegou uma pessoa. Um membro dos sensitivos. Top tá bufando. Ela precisa beber alguma coisa. Uma mulher. Eu também acho, precisa beber alguma coisa, Top. Uma mulher chega até você, para, lê a plaquinha, olha pra você. Não te abraça. Ela vai na sua direção. Por favor, não abraçar. Olhando pra você, com um olhar singelo, sorri pra você com ternura. E ela fala pra você: olá, moça. Qual o seu nome? Eu tô off my garra, vim de arco. Essa porra! Sou dos clãs do punho de ferro. Eu tô combatendo o mundo, tentando destruir o vazio. A gente tem posse das runas mais poderosas do mundo, a eternidade por ser com ela também, ela passou vários poderes dela. Calma! Mas tô com o buchão pela verdade, mas ela é tagarela, né, porra? É isso que o Jeff falou, sou tagarela, tem compulsão pela verdade. Eu tô assim, eu dou dela. Calma! Assim, se eu quiser, eu posso destruir Sigil com. No salário de dedos também. Calma. Percebo que é muita pressão atrás. Sobre você, não é mesmo? É, o que você? Por isso você está precisando de abraços. Não, na verdade o Griel, porque ele namora com o Lindir. Aí lá. Calma. fale menos. Mais devagar. Respire. Mas não fale com sua boca. Vai. Fale com o resto dos seus sentidos. Fale com seu coração. Ixi, aí fudeu. Tá parecendo o Beholder Angelical lá, que era falar que a gente foi lá numa outra cidade agora, antes da gente poder procurar um negócio lá. Aí o cara da sombra encontrou a gente, aí eu curei a alma dele. Calma. Aí ele foi pro plano de glória. Calma. Aí eles estão lá no reino de Kim, aí eles estão protegidos. Eu percebo que há muita pressão sobre seus ombros, tão jovens. Isso. Você é jovem. Mas eu olho em seus olhos. Na verdade, eu tenho 15 anos, vejo mas aí uma mulher vem cá, ela usou uma runa do tempo que eu já tô com 25 anos. Eu tenho uma filha, inclusive, que tá no plano do Guriel, ela chama a Kevin, que na sua é língua de volta. Isso, tá ótimo. Calma. Agora. Calma. Você tem 15 anos? É, mas agora eu tenho 25, porque sua aparência é de 25. Eu estou falando. Mas seus olhos são de uma pessoa centenária. Mas eu não tenho olhos, eu perdi meus olhos. Porque Kezaz, o deus da tradição, a cobra, eu tive que entregar pra ele poder ajudar a gente contra Pentar também, quando a gente tava no reino lá e ele estourou os Mas a expressão olhos, que você aí... tem nesse olho rasgado esquerdo e no vazio que tem do lado direito. Mas como você tá vendo meus olhos? Uma pessoa sem canário. A bandagem, inclusive, dá pra cobrir meus olhos, porque meus olhos têm o poder de ver uma das pessoas também, muito mais ou menos, né? Dentro da galáxia, e eu sei nossa também senhora. Onde a eternidade tá, da criação de pessoas. É, realmente. É muita carga pra uma pessoa só. Sério, que você me deu pra comer? Ai, eu te dei uma mexaverita. Tem outra? Tem, você quer? Não, mesmo. Deixa que você, vocês são ele. Como você tá vendo que eu tô de bandeira? Tá sim, vendo? Estou vendo. É como você tá vendo meu não olho? É só você que tem habilidades especiais. Tá, mas quem que é você? O meu nome? Eu não consigo arrancar esse recurso daqui. Meu nome é Irina. Irina. Sim. Quero tentar saber esse nome. Como saber esse nome? Você sabe como escreve. Não sei, Irina, tipo, eu já ouvi falar esse nome. Quem que é Irina? Eu já ouvi em algum lugar, história. Agora eu tenho a onisciência, né? Ok, joga aí seu teste de conhecimento. Dificuldade 35. Passou só com bônus, parceiro. Tá, já deu 98. Tá, então várias Irinas passaram por dentro de você. Certo. Essa Irina, em especial, você olha pra ela e você tem uma intuição de que ela é um membro da sociedade dos sensitivos. É. Até por causa das vestes dela. Mas você sente que tem algo diferente nela. Ela não é só uma pessoa que faz parte, que tá interessada em experimentar sensações novas. Que tá interessada em proporcionar sensações novas. Mais do que sentir, você percebe que ela quer entender. E ajudar. É a líder do ginásio. Irina, eu sei, eu já tive várias irinas dentro de mim durante eras já, mas você é diferente, você não passou por mim ainda. Pelo jeito que você está se comportando, você trabalha ou é membro daqui. Você não passou por mim ainda. Você não passou por mim ainda. Você é de 15 anos. E tem uma filha. Essa é rodada. Mas por que você por isso que é minha filha. Mas por que você quer? Você quer saber quem sou eu? Para porque de me abraçar. Eu sinto que você inspiração, puta que pariu. Eu sinto que você precisa de ajuda. Você dá um plaque pra ele, porque na verdade a gente precisa de ajuda. Bastante, porque assim, a gente tá combatendo abraço de graça do universo. Aí um Gax foi ajudar o vazio também, junto com os Asas, ele pode trair a gente a qualquer momento. Ele precisa de toda a ajuda possível. Só que a gente, ao mesmo tempo, a gente não quer que os outros ajudem, porque a gente não quer matar o resto do universo. Assim como a gente matou todo mundo de Arton, eu inclusive matei a Kyra também, e matei a Inanna, e matei muita gente que eu gostava. Você matou a Kyra? Isso te atormenta, não é mesmo? É? Isso te atormenta, não é mesmo? Porque... Ih, travou. Olha, você conseguiu travar ela. Então, por que você matou a Kyra? Eu acho que você não queria matá-la. Eu não me lembro. Nunca quis matar ninguém. Por que ela matou a Kyra? Deve ter sido um acidente, então. Foi, eu lembro que eu tava usando o Lotus da Morte. Inclusive, o Lotus da Morte, se quiser aprender, eu te ensino. O Lotus da Morte, eu falo pra você como faz certinho. Você consegue destruir esse ciclo inteiro, se quiser. Inclusive, eu vou mostrar pra você. Mas isso é tormenta, não? É o quê? Isso tormenta? É tormenta. Tormenta, sim. A tormenta também tá aliada com o vazio. Acelhou com eles, são os bichos de outro mundo que eu não sei quem que é, mas quem criou eles foi Quem foi? Foi Tenebra? Vamos criar um caos agora? Vamos. Já tá criando um caos! E o terceiro, né? Provocar o terceiro, eles criaram uma raça dos. Como que era os caras mesmo? Lefeu. Os Lefeu. Aí os Lefeu se viraram contra eles, aconteceu lá e foi banido o terceiro, todo mundo escreveu o terceiro, mas agora ele voltou, porque inclusive o Selim tem um cajado dele também, o Selim é o Deus Dragão. É isso, né? Meu Deus do céu, velho. Oi? Mas não é pra você sair. Mas eu vou. Ah, não vai. Cadê a cabeça? Cabeça aí, é engraçado. Tá bom. Só continuar falando. A Irene está ouvindo. Está longe a Irene. Meu Deus do céu, velho. Não, mas só ficou essa mecha aí, bêbado vai ser tudo. Exato, olha que legal. Não precisa beber, dá, velho. Aí, que... aí aguenta. Se o Sim já tá falando desse jeito, vai gente beber. Tô perdendo a minha atuação. Vou filmar e tô perdendo a minha atuação. Qualquer segredo que vocês queiram da Top, descubram agora. Não, pior que a Top não tem segredo. Se vocês perguntarem, de fato ela fala. Não tem por que mentir, tá ligado? Mas é legal quando alguém fala compulsivamente. Sim. É porque, tipo assim, vai uma coisa emendando com a outra. Porque é. Essa compulsão de falar as coisas, que não é segredo, a coisa tá. Tipo assim, é segredo, ok, mas tá guardado. Mas tem coisa que você não sabe. Informação, fala, né? É, tipo... Você tem que explicar porque você fez isso. Exato. É mó legal. E o da cara, realmente, tipo, é um bagulho que traumatizou a Toff e meio que apagou da mente dela. Eu não lembro que você matou ela. Foi que eu tava dando... Eu acho que tava usando a Lotus, só que no caso a Lotus era de alma. E aí, sem querer, eu acertei a Toff. Acertei a cara porque era muito forte. E aí acertei a cara junto. Perdeu o controle. Perdeu o controle. Porque eu tava dominado pelas almas. Entendeu? Por isso que eu não lembro. Não era Toff de mim, sim, era, eu tava dominado. Sim. Pelo espírito da vingança. No caso, um modo de histeria. Sem querer. Nunca gostou da cara, sabe? Esperou só oportunidade. Mas isso não quer dizer tava que eu tenha vontade arma. De matar. Eu não matei nenhum maluco que começou com o OAC, com o Trutinha lá, como é? Não, tem que não, o outro, né, que me salvou lá, na última sessão que eu tava. Ah, o Nirvar? Nirvar. Eu nem matei o cara que nós salvou. Ah, vamos conversar? Sim, a gente vai conversando já. Não, por mais tempo. Num local mais calmo, mais tranquilo. Na verdade, não tem tempo. Tempo é uma coisa que eu mereço tempo. Inclusive, tempo eu não tenho mesmo, porque eu perdi a ronda do tempo. Aí não tenho mais a marca da ronda do tempo. Eu tenho todas as outras marcas. Quando, inclusive, eu preciso da ronda da... Eu não tenho mais marca da ronda do tempo, uma por nada, que era o braço dela. Eu tô olhando, eu consigo enxergar minhas marcas. O braço do primórdio. É, perdi mesmo. Não tô vendo ela. Só a dama da dor vai vir aí, a gente vai ter que ir lá e... Saindo daqui eu te passo. Aí tem que ir lá no labirinto, inclusive a gente vai encontrar lá o... Como que é o nome do Aldrich? Lá no labirinto também, se a gente estiver vivo lá. Ah, que vai estar ele depois. Ele é guardião do tempo. Exato, tanto quanto a gente. Vamos fazer então. O seguinte. Vamos até uma sala reservada e você vai me contar tudo aquilo que você quiser. Principalmente tudo aquilo que tá te incomodando. Tirando a sua parte. Você vai ser aliado do nada. Porque assim você vai aliado do nada. Você destruiu o nosso Eu sou Irina, acabei de me apresentar pra você. Ah, tudo bem. Eu sou uma membro dos sensitivos. Mas você pode ser inimiga nossa. Por que eu seria inimiga sua? Não sei, porque você pode usar o que a gente tá falando pra você contra a gente. Eu só quero usar... informações pro inimigo. Eu só quero te ajudar. A tirar essa angústia, essa agonia de dentro do seu peito? Não tem como tirar. Só vai terminar isso aí quando eu construir nova arte e tentar reviver todo mundo que eu matei. Tem sim. Nossa, se eu fizer isso, então vou ficar muitos anos fazendo isso. Tem sim, eu consigo te ajudar. Eu sou especialista nisso. Não consegue, ninguém consegue me ajudar. Claro que eu consigo, é só você deixar. Você é inimiga nossa? Não. Ela tá falando a verdade? Tá. Ela não é inimiga nossa mesmo. Pera, você sabe quem a gente é? Sim. E a Top acabou de falar. É, a Top não, falou tudo. Você é Griel, você é Celerinho, Deus Dragão, você é Murin. Ele é meio lobo, meio orc meio também. Ele tem dois filhos, os filhos eles são bonitos, meio demônio também. A gente quase tentou matar eles, mas aí eu tive que absorver a alma das jarras lá, mas infelizmente salvamos eles, estão um clã de Kim lá. É uma menininha e um menininho. Aí ele é meio orc, ele é toda. Na época ela tinha uns peitão assim, com umas cabeças, uns negócios, mas quando era criança não entende como que ela era, não. Aí o filho dele é um demônio, todo vermelho, com as garras gigantescas, tinha o Neron. O Neron, ele tentou matar o Murr, mas o Murr virou, tentou virar o rei do inferno lá, mas ele não quis, não. O que você achou dos peitão? Você gostou? Não gostou? Não, eu tô com eles igual também, inclusive eu preciso amamentar minha filha, eu tenho uma filha, chama Kemi, só que na verdade dentro do Você já falou da Kemi. Eu falei? Já. Já. Que é o pai mesmo? Deixa... Um vazio. Ah, oi? Hã? Um vazio. Um vazio. Através do item. Já. Faz sentido. Um vazio. Um vazio item. Porque assim, quando a gente tava lutando com a aranha... Deixa eu fazer que a aranha chamava mesmo? Loth. A Loth. Aí eu tive que fazer... fingir que eu ia fazer uma oferenda pra ela da minha filha. Eu usei o cajado de Loth. Loth não, o cajado do vazio pra poder engravidar. Porque essa deusa... Essa mecha é um dia, né? Responde uma coisa pra mim, Top. Você consegue saber se a pessoa vai fazer algo ruim contra você ou não? Não consegue? Consigo, mas então vê isso contra ela, se ela não for fazer mal pra você, vai desabafar, parceira. Se ela for fazer alguma coisa, uma coisa comigo. A gente vai ficar aqui pra descansar, porque o moleque tá cansado, você tá cansado. Disso, porque assim, eu consigo dar um soco, que eu falei com você, eu consigo destruir isso aqui com um soco só. Eu tenho inclusive uma técnica que eu preciso destruir sigilo. Sim. Até um planeta inteiro. Vamos andando, tá, por favor. Eu acredito. Mas eu não preciso mais andar, eu flutuo, porque depois que eu tive todas aquela. Me acompanhe. Aquele negócio que eu morri lá. Flutue com a gente. Lá, eu só isso, flutue com nós. Mas não, eu quero andar, faz tempo que eu não ando. Então anda. De chinelo. Aí ele cai. De chinelo. Não, descalço. Vamos. Ela vai conduzindo você pra uma sala anexa ali, um pouquinho afastada. Abre, ela tem uma molho de chaves, ela destranca uma porta. Pegou a chave errada, viu? É a outra, a terceira. Com a chave correta, destranca. Entre, fique à vontade. É um quarto todo acarpetado, terapia com poltronas macias, confortáveis, né? Com uma estante, uma pequena biblioteca ali dentro, né? Ela entra, vai até a estante e puxa um livro, né? Que você percebe que o livro tem várias páginas que estão em branco. Né? Na verdade, é um caderno de anotações, pega a pena, a tinta, senta-se numa poltrona e ela fala: por favor, fique à vontade, deite, sente-se, onde você desejar, e fique à vontade. E me conte tudo aquilo que você desejar. Desejar? Na verdade, eu tenho toda coisa pra essa moça psicóloga, né? Então conte, principalmente as coisas que te incomodam do seu passado. Coisas que me incomodam do passado? Muita coisa. Sim, como você matou a... Como é o nome mesmo da pessoa que você matou, que você não se lembra o motivo? Tem a Kaira que eu matei. A Kaira, isso. Tem muita gente que eu matei. Me conte, como é que foi a morte da Kaira? Essas coisas assim que incomodam você. O motivo pelo qual você matou ela, que você esqueceu. Provavelmente você suprimiu da sua memória. Não, na verdade... Né, por causa do trauma. Então vamos lá, me conte. Tá, e ela senta e começa a anotar. E tá fazendo terapia com você. Eu tô ligado. Meu Deus do céu. Mano, eu vou deixar uns meus besourrinhos ali. Só pra mim ver se a Top vai ficar bem. Fala aí, ô, né? Como é que é o nome do carinha do Naruto? É pra ouvir a conversa, isso aí. Não é pra ver se tá bem, não. É pra ouvir e a conversa mesmo. Festa. Ok. Normalmente a galera dos sensitivos que eu conheço é gente boa, não é? Sim. Sai que é mais. Já vi essa moça lá? Joga um D20 e escolhe 3 números. Pois é. 7. Percepção. 7, 1, linda. Tirei 90. Então, por que você já fez? Foi cedo, tchau. Tá com ela pra fora. Ele volta. Se entrar qualquer outro ser, eu vou saber. Foi cedo, tchau. Não é eu. O besourinho ele vai e volta lá pra dentro. Não sou eu. Ah, eu tenho quase certeza que é eu. Ah, é um D20 e escolho 3. Tô pegando 3 D20. Nossa senhora. Não, é um D20, escolhe 3 números. Vou pegar o 15. O besourinho volta, eu fico marcando o besourinho. O 17. É, o besourinho ele fica voando, pousa em você, volta pra você. E fica assim o tempo todo. 15, 17, 5. Ah, tá ótimo. Conversando com a mulher ali. Passa a noite do baile conversando com ela. Né? Você vai contando as coisas pra ela, ela vai fazendo perguntas pra você. Né? Ah, isso te incomoda? Né? O que você sente? Né, vamos fazer uma brincadeira, me conta, e aí você me diz o que você tá sentindo, e vai fazendo terapia com você. Uhum. E passa a noite assim. Agora ela sabe todos os seus segredos. Uhum. Sabe demais. Caraca, eu tenho consciência de que ela sabe demais, eu posso tomar providência em relação a isso? Providência? Defina providência. Pode me exterminar, sigo. É uma providência. Então, já disse 4 vezes. Ou matar ela também. Ou apagar. Cabeça dela, tudo que ela aprendeu, tudo que ela descobriu em 24 horas. Também, talvez tenha como você fazer isso. Uhum. Meu Deus, você vai repetir tudo de novo pra ela! Você marcou todas essas coisas desses pergaminhos aí? Por que tem uma pilha de pergaminhos? Parece um livro. Eu nunca li um livro. Não, na verdade eu li sim, quando a gente tentou entrar, eu falei pra você, a gente entrou no negócio lá que a gente encontrou. Não é hebraico? Sombra mesmo? Nirvana. O livro hebraico. Foi o livro que eu li, com dificuldade, mas li. Embora eu tenha vivido várias vidas e tenha sabe, todos os idiomas e cursar com qualquer idioma, eu sei também. Uhum. E eu posso dar uma olhada nisso aí? Olha. São meus pensamentos, eu tenho direito, não? Não é adequado o paciente olhar as anotações do terapeuta. Por que não? Porque aqui eu não anotei as coisas que você disse, mas sim um diagnóstico. E você provavelmente não vai entender o diagnóstico. Na verdade, eu posso entender sim, porque a hora que você estava escrevendo, eu li tudo que você estava escrevendo. Eu sei exatamente desde a primeira palavra que você escreveu até o último ponto final que você colocou. Eu posso dizer isso aí pra você de trás pra frente, né, se você quiser. Então, por que você quer ler? É idêntica. Por que você quer dar uma olhada se você já sabe tudo? Nossa. Meu Deus do céu! Agora ninguém toma agora! O cara tá com a boca no gargalo da garrafa! Foi muita reação, perdão, né? Foi muita reação, muito automático. Me perdoem, né? De nada, cara. Faz uma vitória da Ayrton Senna aí, né? Caralho! Maluco! A cara que você fez foi impagável, mano. Tá susto, eu não esperava isso. Ai, bosta. Ai, meu Deus do céu, tomou um banho. Eu não senti se enxugar ali, viu? É, passa um pano molhado na cabeça. Eu vou no pau passar no chão. Não, puxa depois ali, não pode deixar. Não, o cara deu tão certo em nada de beber, né? Caramba, mano. Funcionou tão bem. Hilário, velho. Não foi, não, tô tudo bucetado. É a vida. Caraca. Nossa. Traguei a porra, que meti a boca. Tem que dar mais ameixa veritas pra ela. Tenho. Todo café da manhã eu vou dar uma pra ela. Meu Deus do céu. Nunca vai sair desse estado, né? Só que eu vou transmutar em outras coisas pra ela achar que eu tô doido. Porque assim, você agora sabe muito sobre a gente, né? E se cair isso aí, cair em mãos erradas. Ah, mas tem um sigilo entre o terapeuta e o paciente. Isso não vai ser revelado pra ninguém. Você sabe que se eu quiser, eu faço isso aqui na sua mente, tiro todas as informações que eu quiser. Sim, eu sei, você falou isso umas 24 vezes. Então o que impede de outras pessoas fazerem isso também? Apagar a minha mente? Não, impede as pessoas pegarem essas informações também e colocarem num recipiente que possam ler ou possam absorver essa memória sobre a gente. As pessoas não têm esse poder normalmente. Tem sim. Normalmente? Eu acho que não. Ah, não sei, eu tô num nível que pra mim tá tudo pensando normal. Sim, você tá num nível. Bom, tu pensa com ela. Que eu nunca vi antes. Realmente. Faz quanto tempo que você conversa com pessoas assim? Quem que surgiu a última vez? Quem que teve uma história parecida com a minha? Ah, sigilo. Paciente terapeuta, não posso revelar. Dá um bicho pra ela. E por que nas suas anotações ele tem todos os nomes das pessoas ali? Eu consigo ver elas. Não, que você guarda ali. Não tem nomes, tem apenas o código do paciente. Eu sei, mas então, no cada código você corresponde a uma letra, determinada letra. Mas se você pegar e puxar na trama tudo certinho, aquela ali, por exemplo, daquela mulher que passou lá fora, tava roubando todos aqueles salgadinhos lá. Aí você colocou que ela tem cleptomania. Eu sei que é cleptomania. A Judite. É. Então, sigilo, você não pode ficar lendo essas coisas. É, mas eu li. Eu não poderia. Mas assim, eu li. Não poderia. Eu li. Mas não pode. Tava ali, eu li. Eu quero isso. Mas não pode. Mas eu li. Ela surpreendeu limites, escreve mas, aí. Mas o que pode, o que não pode? Eu não sei o que pode, o que não pode. Eu só faço as coisas. Quando diagnóstico, eu tenho que é certo, que é errado. Enxerida. Eu não sou enxerida, pelo menos, né? É porque as coisas elas vêm muito fácil na minha visão. Eu enxergo o mundo diferente de vocês. Então, você tem que começar a informar isso. Porque você não precisa de todo esse conhecimento. Esse conhecimento só te traz sofrimento, preocupação, ansiedade, dor. Pera lá, numa outra vida você também não foi psicólogo? Por que você não se auto te ajuda? Porque você não pode, você tem que ter tem que ter ética. Você não pode conhecer o paciente a esse ponto. Mas não conhece, porque o psicólogo que ele vai estar lembrando não conheceu a Toph. Mas a Toph conhece a Toph. Meu Deus do céu, gente. Mas enfim, eu acho que o baile já acabou faz tempo já, o pessoal tá tudo indo embora, tem muita gente dormindo já. Não, o baile vai até sol raiar. Então sol já... entre aspas. Então, aquilo que você chama de sol já tá pra nascer e iluminar aqui já, daqui sim, mais ou menos 17 minutos. Sim. E você vai descansar? Não, eu não preciso descansar, eu não descanso, eu não durmo, eu não como. Por quê? Porque eu sou autossustentável. Por quê? E por que você não come? Porque eu não preciso, meu corpo não necessita mais das coisas que o alimento faz pra gente. Ah, seu corpo não necessita de sabores. Não. De prazeres. Eu esse você tá precisando há um tempo aí, pelo jeito. Eu gosto de comer as coisas que tinha na minha antiga terra, mas faz muito tempo que eu consegui lá, não compro nada. Sim, você descreveu essas coisas umas 42 vezes, ok. Takoyaki. Não, tá quentinho. Esse besourinho aqui tá... Pela sua descrição, nós temos coisas parecidas aqui. Eu pelo cheiro eu percebi, mas o salmão deles não tá com cheiro bom, não. Provavelmente foi pego no... Mas por que não é salmão? Vocês estão trocando, né? Nós não temos salmão aqui. Então estamos em Sigil, não no seu mundo. Ah, então deve ser o cheiro de uma daquelas meninas que passaram lá, porque elas não tinham tomado banho, não. Isso é intimidade com as pessoas, você não pode... Não, é falta de banho mesmo. Tratar assim. Eu vou pegar mais um gole desse negócio que você me ofereceu, tá? Desculpa ter derrubado. Fique à vontade. Pode tomar todo. É, realmente é bom mesmo aí. Vamos continuar conversando. E fico conversando com você, fica aqui... Te leva pra conhecer sabores das comidas que tem ali. Boa tarde. Essa criança também tem os guardas. Essa criança também vem. Viu? Verdade, cadê seu escravinho mesmo? Vou abrir meu plano pra ela. Eu vim curtir a. Você não falou que ela tem escravo na parça. Eu não tenho escravo. Eu tenho falado. Falou tudo. Um discípulo. Ele recebe corpo. Como assim recebe? O discípulo que é forçado a aprender os pagamentos. Seu Ministério de Trabalho de Arton B. Pena que explodiu. Discípulo que é forçado a trabalhar no plano dela. Ok, top. Oi. Terapia. Faça o que você quiser disso. Como assim? Peraí, pelas bostas do bichinho dela. Você tá passando por uma psicóloga, uma terapeuta, realmente. Sim. Pra trabalhar todos os traumas da Toff. Tá o jarro das almas, inclusive. Tá fudida. Tá agindo essa terapia. Aproveite da forma que você quiser. Isso. Meu, pode retornar. Jeff aqui já. Ela fala pra você: volte na segunda-feira. Segunda-feira, tá. É. Daqui 3 dias. Isso. Volte nas continuidades das conversas. Sexta, sábado, domingo. É, isso mesmo. Eu vou ficar sexta, né? É. Enquanto a Toff tá lá fazendo terapia, o que vocês estão fazendo? Todo mundo na porta. Crescer não. Eu tô no quarto dele, descansando, dormindo. Descansando? Beleza. Celerinho? Ah, eu aproveitei só um pouquinho da festa e depois fui descansar. Ok. Eu gastei bastante coisa. Cieira e Griel, vocês que estão na festa, então. Eu tiro o Everest, se ele quiser curtir a festa, eu abro meu plano, se ele quiser vir. Eu ia curtir de monte, né? Lembra que tá no seu negocinho. Esse eu já tenho um bichinho lá. Eu tenho que fazer o jogo nas plaquinhas, né, pô? Eu tenho um bichinho já ouvindo lá. Não, eu não preciso. Eu tenho ouvidos. Ah, mas é chato ficar na porta, né? Não preciso ficar na porta, né, minha querida? Falou quem tá lá dentro, tá ligado? Falou quem tá lá dentro. É porque na porta mas é por dentro. Mas é por segurança o bichinho. Ah, tá. Pra sua segurança. Pra minha segurança. Sabe porque ela vai falar da Kemi e o besourinho morde ela? Cala a boca, Toff! Beleza. Vocês estão na festa, então. O que vocês fazem? Curtimos. Só aproveitar a festa? É uma festa celebrando o quê? Nossa. Só pela zoeira. É uma festa regular. Balada, é uma balada. É a festa de sexta. É o happy hour. Deles, ó. Baladinha. Olha aí. Ah, pera lá. Eu aqui todo dia volto. Abro a porta, vou buscar o Lindir, pô. Tá uma festa, por que não? Ok. Traz o Lindir pra festa. É, eu não tenho lanche. Eu posso me servir. Seu outro eu vai brigar com você. E finalmente, meu eu vou fazer alguma coisa no plano. Porque... Seu outro eu vai brigar com você. Vai ser errado. Você tirou a comida dele. Ei, o outro eu dele vai brigar com ele, com a comida do cara. Acender a lareira. Né? É. Seu outro eu fica lá. E você, e aí, quem que é o verdadeiro? Você ou o outro? Eu não comi a mexa. Ah, mas é uma pergunta, você precisa. Nós dois somos eu. Não faz sentido. Focus. Não precisa ser um sincero, assim, ó, um contra o outro, quem ganha? Eu acho essa formação no nosso universo tão errada, não faz sentido, porra. Por quê? A gente tá numa cidade entre planos, depois de ter o nosso próprio universo, tá na beira da extinção, então assim, por que que faz sentido? 2 ser 1 não faz, com certeza. Oi? 2 ser 1 não faz sentido nunca. Ah, faz. Não faz. Não é 2, é 1. Então, mas tem um original. Não, não tem original. O original produz o segundo. Você é o original, você é o segundo. Não é assim que funciona. Claro que é. Não, mas você sou eu. Não, vocês dois. Depois de 20 anos ele resolveu ter um irmão gêmeo idêntico. Então, não é ele mesmo. Viu? Não, depois de 40 anos ele resolveu ter um irmão gêmeo. Ah, fazer um irmão gêmeo aqui e vou ter um irmão gêmeo, né? Você não viu? Você não tem aquela magia de fazer um clone? Então, um clone não é você. Beleza, mas se você tiver um clone que ele nunca some, que ele tá sempre ali e você tem uma comunicação com ele o tempo inteiro, é você. Não. Ah? Sim. Ele comunica com você ou você comunica com ele? Os dois. Ah, o ele... clone, né? Você entendeu por que ele fez o clone? Ele é o clone. Caramba. Vamos, clone. Alguma coisa que eu diga eu te mudar a sua ideia? Hã? Qualquer coisa que eu diga não vai mudar a sua ideia, então não faz isso. Não, mas sim, se você me disser que você é o verdadeiro, eu acredito, ele é o clone. Mas o que que define quem é o verdadeiro? Quem produziu o outro. Quem produziu o outro? Não. É assim. É, um de nós. E aí agora? Exato. Eu grito lá de cima, Siri, pô, cala a boca, esse daí que você tá conversando é o verdadeiro. Mas assim, a partir do momento que você quebrou o selo do paradoxo, né? Então a gente pode criar paradoxos. A partir do momento que eu que criei. Eu quebrei o selo do paradoxo. Você quebrou o selo do paradoxo? Quem foi que quebrou o selo do paradoxo? Que selo do paradoxo? Foi você, tá? Desde. Não! Ela falou isso na salinha, foi você, Siri! Você, Siri! O Carlinho quebrou o paradoxo. Que selo do paradoxo? Então, não tem selo do paradoxo. O selo do paradoxo foi o Carlinho que quebrou. Exato, não virou fui eu, não. Paradoxo temporal. Encontrou, né? É, mas tipo assim, tinha 7 selos pra quebrar. Só demorou. Mas não foi do paradoxo que eu quebrei. Não. O primeiro tá. Então foi entendeu? Primeiro que falando. Selo do paradoxo, não quebrei nenhum. Tá, na verdade, todo selo quebrado é um paradoxo, né? Alguma coisa que não deveria acontecer. Mas o primeiro, no caso. Não, no caso, não tem mais problema, porque assim... São só selos pra soltar o nada, não tem nada a ver com a realidade, etc. Não, aqui a questão de que vem quem vem primeiro não faz mais sentido a partir do momento que a gente tem nós dois. E antes de ter vocês dois? Não faz diferença. Claro que faz. Por quê? Só faz pra você. Cara, se você não fala é porque você é um clone, você tem vergonha de ser clone! Eu não tenho vergonha de você ser clone! A novela O Clone. Você quer ir lá perguntar pro outro? Vai lá no novelo clone não, agora, tá porra! Vai lá falar com ele, eu tô na festa. Não, eu não vou lá. Eu tô na festa também, caralho. Você quer fazer uma arrancaiação agora? Vale a pena ver de novo? Só traz ele pra festa, então. Por que tá fazendo ocupado? A ideia de ter dois é pra estar em dois lugares. Senão não precisava de dois. Porra, pô, como você é chato com o seu clone, mano. Ou com o seu real. Chato porque ele tá sendo... Eu me divirto muito mais lá. Porque tem uma festa aqui e ele não tá. Você acha que lá também deve ter festa? Tá sabendo de nada, não sei. Olha, então ó, se você trouxe o lanche pra cá, quem tá sem lanche é ele. É isso que você tem que entender. Eu só... Se ele não for o clone e tá sem lanche, ele faz o que ele quiser. Não, é engraçado, se ele quer essa questão, o Lindir nem se perguntou. Pra ele foi de boa. Sério? Ele nem sabe que tem dois. Eu viro pra ele assim, tudo bem pra você, Lindir? Você ficar com um clone ou com o real? Você tá com quem? Com o clone ou com o real lá? Vocês já conversaram sobre você isso? Você ama. É o dia do lanche negro. Mas o que ele ama? Quem que o Lindir ama? 2 por 15. Qual dos Griel ele gosta mais? Ele olha pro Griel, ele olha pra você. Eu não havia pensado sobre isso. Ah, desculpa. Siri, se eu pego um fio de cabelo seu, um pedaço de você, seu corpo obliterado e eu te ressuscito. Você é você, depois que ele é ressuscitado? Sim. Mas quase não tem nada de você do anterior. Não importa. Então. Você ressuscitou a mim. Não. Você não fez, ou é, tipo, dois de mim. O que importa não é o corpo que reside, e sim a consciência que tá por trás dele, a alma, o espírito. Então você é o clone. A partir do momento então você é o corpo e que foi colocado meia consciência. Não, é uma consciência dos dois corpos. E qual que é o corpo que não é o original? Isso não faz diferença. Faz de conta que os dois morreu, os dois reencarnou. Não, não tem um corpo não, original. Não tem como. Porque se um nascer... Mas e aí, Lindir? Você nunca perguntou se você tá com o clone com o verdadeiro? Esse pau, o Lucas se tá bugando nesse papo, velho. Joga persuasão. Uma mente. Reencarnar em dois corpos. 17. Pegou de ponto cabeça, filho. E ela tá encafifada com isso, né? Eu acho legal. Pra não poder rir da gravação, pro Jeff rir na gravação depois. Fiel. Agora o Lindir vai te questionar agora. Eu tô fazendo ele perder o namorado com um clone. Não é que nem eu, nem os dois é clone, os dois sou eu. Você concorda que tem um clone? Ô, Siri, se você quer uma definição então de isso qual é o original, eu te dou uma definição. É aquele... Não, eu quero saber quem, não qual. Não, mas, vamos lá. Imagina que a minha consciência... Sabe a nossa concentração quando a gente segura uma magia? Imagina que vai de 0 a 100. Aquele corpo que tiver com mais de 50% da minha concentração é o original no momento. Mas qual que é o corpo que nasceu primeiro? Isso pra mim não importa. Mas, não, foi que eu falei que pra você importa. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu não sei. Pronto. Ah, você sabe. Ele sabe. Pra mim não faz diferença. Mas pra ele faz, pelo jeito. Não faz. Sou eu. Não é meu clone, né? É minha consciência. São as minhas decisões, sou eu. Então você tá o tempo inteiro tomando decisões lá ou ele toma decisões por ele? Não, sou eu tomando decisões. Então você nunca tá totalmente focado em um local? Exatamente. Oh, que dó de você. Tudo em todo lugar, mas eu tenho. Não, em dois. Então você não tá totalmente focado em mim quando você tá junto comigo? ODR! Quem mandou trazer ele pra cá? Graças a essas pessoas, geralmente se eu fizer isso, morre. Geralmente eu tenho que estar um pouquinho atento no que tá acontecendo, porque eles gostam de confusão. Ou seja, 51%. Né? 59% fica lá. Então, eu não durmo. Quando vocês acham que eu tô meditando, vocês acham que tô fazendo o quê? Fodendo. Na real é o seguinte, começou a dar... Não, vou ficar quieto. Ainda só a mulher, só aqui, ó. Tô, você pode prestar atenção na nossa conversa aqui, por favor? Menina, você não sabe o que aconteceu, né? Gabriel, eles se separam agora. Nossa, que ele quer causar a separação. Aí a mulher. Mas ele quer causar a separação. Mas porque pra mim não faz sentido? Pra mim, nesse mundo não importa. Em qual mundo importa? Nenhum mundo, nesse daqui não importa. No mundo dele. No mundo dele importa? Por exemplo, se você importasse, você não teria se dividido no mundo dele. Se pra você, se você fizesse um clone idêntico, com as mesmas memórias, com as mesmas vivências, que fosse ad infinitum, que você controlasse ao mesmo tempo controlar o seu corpo, pra você construir o seu corpo? O original. O que criou o outro. Mas não faz diferença no fim das contas. Claro que faz. Por quê? Porque a decisão de criar foi minha, não dele. Não tem ele, é eu. Não tem eu. Eu. Não tem, tem eu e eu dois. Não, é eu. Não é eu. Eu mesmo ele. Você não, tá... não é eu, porque a partir do momento que eu me divido, eu tenho bota o outra, outra parte o da minha consciência. Se eu dividir a minha consciência em dois, o que acontece? Eu vou ter pensamentos distintos nessa consciência e nessa consciência, mesmo que ao mesmo tempo. Então, se aqui eu tenho pensamentos que eu não estou tendo aqui, não sou eu. Então, mas não tem que dividir a consciência. Não é como se eu tivesse uma parte da minha consciência presa naquele não, mas corpo se você e uma parte presa no corpo. Em dois lugares ao mesmo tempo, você está dividindo sua consciência. Não, estou dividindo concentração. A consciência é a mesma coisa. Não, não é. Você vai dividir. Não, não é. A mesma, tá, quer dizer, quando você está concentrado numa magia, você perde a consciência. Você muda a sua consciência? Não muda, você ainda você é concentrado em alguma coisa. Então você tem a concentração. Sim. Mas está dividido. Se dividiu, não é uma coisa só. Como assim dividiu o que? A concentração? Você dividiu a sua concentração. Eu estou só que você não, dividiu não. a sua eu mente. Eu estou concentrado em duas coisas ao mesmo tempo. Mas você dividiu a sua mente. Tem outro corpo, outro cérebro, outra mente. Tá do mesmo divisão. Tá não. Quando não, eu estou tá. com você no... Não, peraí, Lindy. Depois você conversa sobre isso. Do outro lado. Ah, porra. Tem momento. E você está lá comigo. Mas você está aqui. E sua concentração está lá e cá. Então você aqui sabe tudo o que está acontecendo lá. Sim. Você sente? Sim ou não? Sim, né? Já determinou que sim. Você decidiu que sim. Sim. Você acredita que sim. O universo também. Nossa, eu olho pra assim. Nossa, então às vezes você fica de pau duro no meio da batalha? É... Já... Você lembra, Lindy? Vocês têm batalhado com frequência ultimamente? Ô, Lindy. Então sim. Aí, aqui é a espada de glória, a espada tá sempre posta, pô. Você não lembra quando a gente descobriu então... aquela última informação lá na nossa casa? Eu vomitei nesse plano daqui. Igual eu vomitei lá. A gente sabe que você tá grávida. É o quê? O Grião tá grávido! Mas não, Lindy. Por isso a minha. Vai ser dois filhos, então? Não, um engravida, os dois engravida? Não, um só, Top. É só um. Se o Grião tá grávido! Deixa quieto que o Murray não tá lá. Se você tá grávido lá e não tá grávido, já que ele comentou com ele, então vou falar. Se você tá grávido lá e não tá grávido aqui, o filho não vai ser seu, o filho vai ser do clone ou do verdadeiro. Não tem e o clone, clone não vai ter nada a ver com isso. É o meu corpo, sim. Não é, é porque bizarro, é faz sentido. Caralho, entendeu? Mano, é só zona o Murray que ele tá ali, o Murray tá dormindo, pô. Engravida. Ele tá rolando a mente, pô, fala telepaticamente. Joga a percepção. Engravida, eu tô com porque tá dormindo, mas joga. São dois corpos. Você tá grávida em exato. Um e não no dois. Por que ele tá grávida? Não é o mesmo. Ô, Lindir, engravida o outro também, Lindir. Caralho. Em cima tô gritando. Ué, também. É que você tá com compulsão. Tinha uma lenda. Você quer acordar também, Celerinho? Ou você tá nesse meio antes de dormir? Hã? Depende se foi no começo ou no final da festa. É, logo no começo da festa aí. Ah, então eu tava lá, porque depois já vou dormir. Depois esse babado. Você tá testemunhando esse babado. Você sentou, peraí. Vamos ver. Vamos ver de aí. Eu acho que você tá pensando numa magia que tinha de clone lá em Lore, chamava Clone da Sombra. 27. Que aí você faz um clone e e é quando o clone se dissipa que você recebe aquele conhecimento. O clone fala que tá separado da sua consciência. Mas não é o caso aqui. Inclusive, não é um clone. Eu não chamo. Não é um clone. Né? É eu. Eu fiz um outro corpo meu. Tudo. E dividi minha consciência nas duas formas. Você não é um clone. Mas então o filho vai ser de quem? Meu. É você não, acorda. Vai ser do outro. Não, sobressaltado. Sou eu. Alguma pergunta pro outro. Com a sou eu. Grito chama dela. O outro e pergunta pro outro. Eu tenho uma questão. Ah, eu tenho novamente pra usar telepatia, velho. Faz aí rapidinho. Eu vou testar isso pra você agora. Puta que pariu, eles são chatos. Não, só quero fazer isso, depois eu vou me ausentar. Chega o Grial de Avental. Certo. Tava cozinhando. Ó, que foi? É só uma. Como que é? De Avental é barriguinha. Uma DNA, espetadinha. Uma só uma picadinha. Só uma picadinha. Uma cortadinha em você. Meses? Tá de três meses, hein? O outro vai cortar também? Não. Então não são o mesmo. É a mesma consciência, mas são duas cascas. Exatamente. Então não é o mesmo. O filho não é dele, mas é como se fosse outro recipiente. O filho não é dele. Se ele é o verdadeiro, eu ponto pro grávido, e ele é o clone. Mas é o mesmo DNA. E daí? É a mesma pessoa. O seu irmão teoricamente tem o mesmo DNA que você. Não. Não tem. Não, gêmeos não tem. Gêmeos idênticos tem. Gêmeos idênticos tem. Sim, mas gêmeos só gêmeos não tem a mesma consciência. Mas gêmeos. Então, gêmeos idênticos? Ele é o quê? Um gêmeo siamês, praticamente. Quase como se fosse. É gêmeo siamês, só que sem ser siamês. Exato. Então são dois, porque gêmeo siamês é dois. O Murray chega no meio da muvuca. Sabe aquele James que tem a cabeça grudada? Exato! É ele. O que tá acontecendo? Então é isso. São dois cornos, uma cabeça. Exato! Então é dois! Não, ó. Tipo, que eu ouvi a tosse gritando? A intenção gritando? É uma. O Grial tá grávido. São dois, mas três o corpo meses. Não importa três se meses. A intenção é uma. Gente. Ô. O que tá acontecendo com o Vitor? Claro que importa, porque assim, ó. Se ele ficar puto e ele ficar puto, ele vai dar um tapa nele? Você vai se bater? Mas eu acabei de provar que os dois não... Não se batem, tipo. Não, eles se batem, porque se você cortar ele, não corta ele. Se então. O Lindir ficar bravo comigo, ele vai bater em quem estiver mais perto. Pra mim não vai fazer diferença. Faz! Claro senão ele não estaria bravo como ele tá. Depende, agora. Ele tá bravo com quem? Com o grávido ou com o não grávido? Hã? Isso da cadeia. Então. Eu achei que era um sonho. É, bateu no grávido. Eu achei que era um sonho. É que assim, mas se ele... Eu, pessoalmente, achei de melhor de bom tom o meu corpo grávido ficar de boa em casa. Mas se você quiser que a gente troca... Não, mas então quer dizer que ele tá com a gente antes? Então ele é o verdadeiro? Os elfos podem se autorreproduzir? O Lindir olha pros dois, olha pro Diavental grávido, olha pra Cieira espantado, olha pro Cileirinho espantado. O e ele fala, essa barriguinha é muito sexy. O Tamiris... Vai até o grávido e lasca um beijão no grávido. Eu vou matar só por usar de parte. Capa de X-Men, Wolverine e Jean Grey e Fênix. Ô Jeff, você podia assim, falar, capa de Wolverine. Tá o Murray perguntando pro grupo ali. Hércules. Se os elfos masculinos podem se. É? Podem engravidar. Não sabia dessa. Beijo. Capa de Wolverine e Hércules, então. Não, lembra só da capa com a Jean Grey. Então, tipo, spin-off. Mas aí foi no dia da. Helena. Foi dia da Helena. Dois, tipo. É verdade, foi o dia da Lena. Ele foi tipo o cajado de Lena, só que num garoto. Uhum. Meu Deus. O cajado foi outro, Murray! só que o cajado foi outro. E tava falando, pelo menos algum acontecimento ocorre nesse dia. Obrigado, Toff. Vamos voltar aqui. Pra você não faz sentido eu ter dois corpos com a mesma consciência. Mas a nossa amiga engravidar de um cajado sem pai, pra você, tranquilaço. Oh, o problema é que vocês aí embaixo. Um filho sem pai. Deixa eu aqui. Você vai ter um filho sem mãe? Não. Vai sim. Tem mãe e pai. Tem dois pais. Enquanto você tá argumentando, o outro Grael tá quase transando com o Lindinha. Ô, galerinha. No meio da festa. Aqui não precisa galerinha. Disso, eu concordo. Para com isso. Já provamos o seu ponto, pode voltar a porrar. É, pô, não é assim não. Não, mas depende, ó, o terceiro, quarto mês dá muito desejo mesmo. Mas vamos, ô galerinha, vamos segurar a emoção aí. Ô, Lindir, você é um cara de classe, pelo que eu sei, né? O Lindir termina, dá aquele beijaço no Grial grávido. Olha pra você. Eu não consigo resistir ao meu homem. Já sei, ô Ciri, é que não adianta muito, porque fala pra você falar alguma coisa. Aí vai no outro Grial e cala você com um beijo. Faz a mesma coisa, mesma cena. Beijo igual, né? Que beleza. Ele tá com ele esperto. Ganhei dois maridos pela presa de um. Rola uma salvaguarda de sabedoria. Qual que é a causa, só pra... Você não sabe. Rola. Tá bom. Só rola. Tormenta. Só rola. Você me trouxe? Com desvantagem, essa. Com desvantagem? Com desvantagem, peraí. Então joga normal. É. Critei, 20. Na desvantagem? É, porque eu tenho vantagem. Você vai pegar a carta porque você tá lutando com o Lindy? É uma batalha. Tem vantagem, joga normal. 49. É uma DR, faz sentido. É um combate, né? Uhum. Pra ver quem aqui, né? Porque realmente pro Guilherme não faz diferença qual que é o que veio primeiro. Mas ele sabe quem veio primeiro. É só dizer. Acaba o problema na hora. Acaba a discussão aqui. Passou, mas por pouco. Era 47. Era 48. 45. Passou, mas por pouco. Ah, não, eu uso um ponto heróico. E dou um D6 de penalidade. Jogo de expressão básica ao contrário. A Lisbeth não tá perto, viu? O que que é? A Lisbeth pode estar contando o bônus da Lisbeth aí, pode tirar. Ah, não, eu contei o. Aqui o bônus do teste. Que é o bônus mais a proficiência. Não, tô só dizendo. Não somei. Certo. O Lindir larga do Grial não grávido. Olha pra vocês. Olha pra você. Olha pro Grial grávido. Vou engravidar você também. Então, você devia ter engravidado junto com o outro. Falei, olha pro Grial grávido e fala. Seriam dois filhos, né? E fala. Seu filho nem nasce com clone. Por que não? De alguma porque forma assim que funciona. Ela falou faz sentido. Ele sentiu que o beijo é diferente. Ele beija melhor. Ele sentiu um beijo diferente. O verdadeiro é o grávido. E aí? Se for pelo que tava falando agora, ele acabou de indicar no próprio argumento. Então. É, eu tenho mais XP. Beijar o argumento do filho. XP. Pelo argumento do cada filho, um tem o XP. O grávido é o verdadeiro. Pelo não tem XP que merece, né? Sim. É porque eu fiz um corpo igualzinho meu. Não, mas então, assim, não, tudo bem. Você faz um corpo igual ao seu, é uma coisa. Foi feito a partir do que você era originalmente. Isso. Então, pelo que você acabou de descrever do seu filho, então o que tá grávido é o original. Só por esse detalhezinho. Depois então, você vai ver. Aí eu te questiono. Não, Luciano, não tô na discussão, eu tô só gritando lá de por cima. Por essa lógica. Gravido o outro! Gravido o outro, Lindir, passa a vara! Tipo, então se ele tivesse trocado, ia ter que engravidar o daqui? Eu ia vir esperma pro Wi-Fi? Como é que seria? Não, porque são corpos distintos, finalmente. Então, você acha que não engravidaria? Claro que não. Então vamos fazer o seguinte, depois que a gente tiver esse filho, estabilizar, a gente destroca e engravida de novo. Resolve pra vocês. Eu que tô cagando e andando, então você falou só ela. Mentira, o que você acha dos dois filhos? Eu tô cagando e andando, velho. Eu tô só curioso, eu tô só usando o Deus ativo. Sim. Gasta aí. Tô usando o Deus ativo. Não exaço hoje, então vamos causar intriga desse caralho, é hoje. Então. Assim, e ainda mais que a gente tá no sensitivo, se eu te falar, exato. Com mais intensidade. E se eu te falar que... Como componente pra fazer o clone, eu tive que destruir meu corpo original pra fazer dois novos. Pra assim conseguir fazer um cérebro e conseguir captar essa divisão. Então original. Você é dois clones. Então aí não existiria mais Grel. Um terço do semelhante. Ele é dois clones. Um terço do semelhante. Skynet ganhou. Skynet. Você lembra de quando você ficou preso na espelha? É dois clones. Olha, você fez isso mesmo? Eu não disse que eu fiz isso. Tô vendo a possibilidade de você ver como... Então, aí é dois clones. Foi o que você fez? Você é dois clones? Ou você é um clone original? Ai, cara. O que eu posso fazer pra te convencer, meu Deus do céu? É só dizer, tipo, fui eu que fiz ele ou foi ele que fez eu? Não, porque isso vai fazer você automaticamente pensar que o outro é o clone. Eu não tenho problema com quem ser clone. Mas é que tá, pra se mim... Se vocês dois for clone também, não tem problema. Não, mas pra mim... Se o original morreu, botou vocês ali, beleza, foda-se. A Lisbeth continua sendo clone, ninguém viu ainda. Exato. O original já se foi inverter. Exato. O original tá louca do caralho, já. É, vários clones da Lisbeth. A Lisbeth é clone e a gente não tá julgando ela. A Lisbeth é clone, seus malucos. Não atenção pra mim, já não. Foi! Já foi o clone! Eu meti a boca na bola do jogo do nada, mano. Dá atenção pra mim, né? A Toff não quer me discutir aqui porque ela tá gritando lá do sala. Não, ela tá interessada. Ela me acordou! Na hora que ele fala isso aí, eu desço rapidão correndo, eu chego assim, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns. Que é isso para a sorte, tá ligado? Parabéns, parabéns. Pela sua lógica do clone, então o que acontece com um eu com o outro não saberia. Não, saberia porque vocês compartilham a mesma mente. Vai, chefe. Mas ainda assim tem um que criou o outro. Quem criou o outro? Deixa que eu quero saber. Parece um soprador de vidro. Numa raça coletiva. Tipo os Borgs. Eu não conheço os Borgs. Mind Flayer. Tipo os Lefeu. Tipo os. Mas. É que Lefeu já. Pensa no Lefeu. Pensei. Tem a coletividade e tem as unidades. As unidades, elas não é o melhor exemplo. Minhoca? Por que minhoca? Me ajuda aí, tio. Quer dar uma beijoca? Eu não quero uma beijoca sua. Você já tem o Lindir. Meu Deus do céu. Embora meio você tenha o Lindir. Apesar que o Lindir atrasou do bem e gostou do beijo dele. Exato, ele beija mal. Eu não entendi qual foi, se encafifar com qual corpo é o seu original. É que nem o Lindir gosta desse corpo aqui, viu? Mas qual a diferença é? Eu quero saber. Pra quê? Nada, não sei, por algum motivo brotou hoje. O que muda? O Lindir não vai querer dar comida pra ele. Acho que alguma influência hoje que fez eu querer saber isso. Tanto é que é por isso que eu dei a mecha pra Toff. O Lindir falar, toda essa conversa me deu dor de cabeça. Quer um remédio? Eu vou voltar. Vamos, Griel. Vamos. Da, pega não, o, não é o grávido. É o outro. Vocês não sabem qual respondeu. Pega o grávido. Tá vendo? Mas eu viro pra você e falo, não é você. Mas foi o grávido. Eu vejo o vídeo pra você e falo, não é você. Pega o grávido, fala pro grávido abrir a porta. Eu abro. E vão embora. Tchau. E aí, agora que ele não tá aqui, você é o original clone? Agora que ele não vai saber. Só um segundo. Sente usar runa aqui, dá ruim, né? Dá. Abro a porta, saio. Eu volto depois de uns 30 segundos. Oi, voltei. Oi, o que você tá falando? Porque você já esqueceu o tempo, né, Zé? Não, mas agora alguém tem. Ih, é um grávido. Sério? Você apagou a memória do Lindir? Não. Apagou a memória de quem? Da única pessoa que tava comigo quando eu fiz o clone. Você mesmo? Você sabe, né? É a princesa? A Peach. Minha Peach. Peraí que não ficou mais esquecido. Ah, elementar. Eu quero o Watson. Eu sei controlar minha língua. Elementar. Muito elementar. Os dois corpos são originais. A gente dividiu no meio, separou e aí clonou o que faltou de cada um. Pronto. Não é, não. É uma hidra. O único que tem capacidade de fazer isso daí é o maluco lá criar arma, hein? Isso aí. Sabe que a última hidra que a gente viu caiu numa panela. Caraca! Eu não sou uma hidra. Vou cortar a cabeça e ver se nasce outra. Na verdade, se a gente passar você aqui, o outro morre? Não. Então é dois. Só que aí vocês vão ter um Griel grávido extremamente puto. Não vamos, não. Ah, por que ele vai vamos ter um Griel ou um clone único? Porque é a mesma mente, corpos diferentes. Acho que esse daí é o primeiro ponto que a gente chegou. Mas aí, teoricamente, não morre a mente? Não. Mas eu só... Mas no primeiro ponto eu tava dormindo, eu acordei com a Toph gritando que ele tava grávido. Morre a mente ligada a ele. Não quando você usa magia clone. Mas ele não usa magia clone. Eu não sei o processo. Então... Mas seguindo esse processo... Pra fazer o clone... Intuição. Armazenado. Sim, sim, não. Na questão clone, sim. Mas a questão é que ele não fez um clone com a magia clone. Pra esse tipo de coisa que ele fez, ele usou as runas. 56. Que é outra questão. Mas se... 56. Ele já consegue armazenar a mente dele em dois corpos. Então. Matar um corpo não vai fazer diferença. Então, matar esse aqui e aí fica um original só. É ou um clone só. É como se ele salvasse isso... Em algum outro lugar. O corpo é só uma marionete. É como se, então qual que é a marionete? É como se os dois fossem um avatar do Griel. Então qual que é a marionete? Os dois são avatar do Griel. Os dois. A mente é original. Exato. É isso. Obrigado. É a mente original. E ela não está aqui. Tá onde? Tá no outro? Nenhum dos dois. Tá na nuvem. Tá na nuvem. Tá na nuvem. É, eu quis falar alguma coisa que não fosse a nuvem. Tipo, ela não está. Essa é em outro lugar. Então a mente dele não tá em nenhum dos dois corpos? Não. Então se a gente matar os dois, não tem problema. Aparentemente não. Sabe o que é legal? Aperta um botão e sumiu. Realmente apagou a memória. Então se a gente matar os dois, vai continuar existindo um Griel em algum lugar. Pode ser que próximo. Você se dá conta criança disso. É... Sazor, por que a Toca não tá aqui, mano? É, se for isso mesmo. Ele aparentemente se tornou imortal. Ou se tornou mais fácil de matar, porque e se for a questão de matar um, morre os dois. Não, eu acabei de furar um, não furou o outro. Mas vai destruir a mente, né? Do corpo que você destruiu. Opa, nem sei onde eu joguei. Ah, porra. Não, é porque eu acho que a mente. Porque o real realmente não está se importando muito com isso. Normalmente é. Se ele tem dois corpos que compartilham uma mente. Por enquanto eu quero nem saber. Que número sugestivo. Vou anotar aqui quanto você tirou no dado. Mas tem essa chance. Meu, tem essa chance. É muito prática. Eu acho que é a menos provável, mas muito, tem a chance. Amei. Não, eu também. Acho tão inexperiente ele é com as runas, tipo a mais provável. Monstro, cara, é uma beleza. E essa comunicação entre a gente também é perfeita. É que a gente não sabe, mas em off a gente deu 100 e pouco no resultado do teste. É, não sei. Acho que foi mais de 120. Foi. Mas a questão é, como ele escreveu pro Shonoff? É. É igual. Essa é a questão. Desejo. Isso, mas... é igual. O problema é o Shonoff, o problema não é o resultado do teste. E assim, eu sei o que eu escrevi, eu sei umas características. Por exemplo, o Toph também sabe. Só que assim, o ponto principal é o seguinte: você tá fazendo uma pergunta pra mim, não faz sentido. Perguntar pra é igual quando a Toph fala que ela se perde nas muitas vezes que ela teve. Pra mim não faz mais sentido, porque pra mim os dois do corpo são originais. É igual uma história que tinha em Lenore de um cientista louco que se prendeu numa máquina estranha que apareciam umas imagens. E aí ele aparentemente ficou sem corpo, mas ele vivia nessa máquina. Em referência ao vilão do Capitão América. Eu lembrei disso por causa do Arif. É, usou, é muito bom aquele bicho. Eu acho que fez essa mesma coisa. Apesar que. Não, não vou falar isso. Ok, a discussão vai se arrastando por minutos, horas. Você vai dormir? Foi bastante conhecimento, eu vou me deitar. Foi. Tudo bem. Eu também tô indo me deitar, gente. Vocês voltam pro descanso de vocês. É, tá bem acordar melhor. Com um grito. Ah, eu acho que ela vai sim. Espero que ela saia melhor. Hoje ela precisa falar bastante. Só continua a terapia dela lá. E a gente vai interagir com gente passando ali, amor. Vocês vão interagindo com as pessoas. É, vão conversando. Te dar informação, beber um pouco. Você ainda vai tentar descobrir se eu sou original. Vou começar a fazer testes com você. Não, é só hoje. Passou o dia de hoje da influência de Zaz e eu paro. Feito. Já vai deixar influência de Zaz eterna. Eu não tenho o porquê ficar perdendo pro Grial. Ou porquê dar uma mexa brita pra Toph. Ah, você tem muito porquê. Não tenho, não. É, só de sacanagem, tem. Não, pela sacanagem foi só hoje. Então, o tempo passa e vai amanhecendo. O cansaço vai batendo. Em quem se cansa, cara? Né? Não é o caso do Toph, não é o caso da Ciere. É o caso do Grial, não sei. Qual deles? É, qual deles? Depende, o clone acho que cansa. Se nunca. Tá cansado? Se ele não cansa. Não, porque o clone. O Lindir é mais jovem. Cansa, né? Porque o Lindir não é o clone. O Lindir cansa. O Lindir cansa, o Lindir tá cansado. Tá bem, né? E o tempo vai passando. As horas vão rolando. Eu acho que tem isso também. Se eu me lembro bem. Isso, claro que sim. Claro que não. Eu não tinha feito de não. Ah, então beleza. Eu jurava que tinha feito isso, mas não, mal. Então. Não fez, não. Ah, então beleza. Deixou sem backup, né? não tem nuvem. Eu achei que tinha feito o segundo corpo de material específico. Mas bom que não. Aí dava pra saber que era o clone mesmo. Exato. É. Aí é bem específico. Era só tirar a luva. Pera aí, é só a gente, tipo, o pessoal que tem bom sentido ver, tipo, qual a temperatura dos dois é a diferença. Ok, vai passando. O que, que vocês fazem? Grial vai descansar ou vai continuar indefinidamente? Não, vou meditar, né? Vai. Vou ficar lá. Vai pro seu descanso. É. Se ele. Vou ficar na festa zoando tudo. Vai ficar na festa? Vou ficar na festa ali conversando com as pessoas. Não vai fazer um descanso? Não preciso. Nem pra recuperar magia? Eu não usei magia, esqueceu? Bem. Ok, recuperar habilidades diárias? Tá tranquilo pra mim. Beleza, dança. Tem passo, o que, que vocês vão. Amanhece, vocês estão revigorados, né? Só um detalhezinho, enquanto é uma meditação 1% ou não meditação, 99% lá com o Indir. Que agora tem que desculpar, porque alguém causou entrando em casa, né? Agora tem que concentrar um pouco lá, né? É só deixar o outro se desculpar, não é a mesma mente? Ele vai voltar mais tarde. Aí. O problema é esse, é a mesma mente. Sou eu que tô me desculpando lá, cara. Sou eu que tô tendo então trabalho. Então deixar ele se desculpar. Não é ele, é eu. 49% lá já tá bom. Não, agora tá 99% lá. Mas da hora o grial de 1% só aqui, ó. Nossa, mosquinha. Sabe qual que é o medo? É que o Lindinho gostou do beijo do outro. Vocês têm que assistir o vídeo dele. Deus, gente. Porque tem uma cena lá que mostra o Grial com 1% de concentração. Lembra? Tá meditandinho assim e tá 1% ali. Tá só dando autodefesa. Alguém atacado segura, porque de resto tá tudo automático. 1% não tem autodefesa, não, parceiro. Tem alerta. É instinto. É passivo, né? 1% dá pra dar um tudão legal. Atenta. O alerta já era. Bom, o que vocês vão fazer afinal, depois que. Passa essa intriga toda. No dia seguinte, vocês já estão revigorados, já estão descansados. Eu vou só ver se a mina lá é de verdade dos três tempos. O que a galera sabe sobre ela? A mina que tá com a Toph. Ela é, faz parte dos sensitivos e ela é uma doutora da alma, das emoções, do coração. Ah, então ela tá. Nossa, tem cara de pseudociência isso aí. É, total. Ali tudo é. E ela é uma psicóloga. Psicologia e multinível. Caramba, que da hora essa. Ela tá cuidando da Toph lá, ajudando a Toph a superar os traumas. Se ele tá procurando, tá procurando informação dessa mulher aí? É. Aí se ele ouvindo um corredor passando. Não, eu sei que você tá levando chá pra poder o pessoal tomar lá na Quebra Bill assim, mas assim, eu falando pra você que aquela mulher lá, que ela chegou aquela psicóloga lá, ela tava conversando comigo, ela falou os negócios, eu comentei pra ela tudo sobre isso. Oi, Ciri, tudo bem? Tô conversando aqui com o pessoal aqui que tá treinando chá agora de manhã, tá? E aí a gente precisa aí pegar a chave lá da dama da dor. Não, pra entrar na dama da dor, porque a dama da dor ela teve que se envolver aí. Sabe o que eu acho? Eu acho que faltou ontem o ponto de vista da Toph sobre aquela discussão. A dama da dor, ela é um portal pra gente poder pegar a última parte da. Da roda. Exato. A última. Então, assim, ele tá passando. Eu tô conversando com um cara que tá levando chá pra. Aleatório, tá ligado? Tô conversando com alguém, a mulher. Ah, vocês estão conversando com ela. Ela tá contando toda a nossa missão assim, pro cara, nada a ver. Pra saber quem que é a mulher. Aí eu tô passando num corredor aleatório, tá ligado? E esse corredor aleatório tem alguém. Alguém que leva chá pro pessoal que tá dormindo lá, tipo, café da manhã, e eu tô trocando ideia com essa pessoa, eu encontrei e tô falando. Salgou, encontrei e tô falando, tá ligado? sem me entregar, hein, Jeff. Já era, filho. Aí assim ele passando. Não, é sobre a moça. Aí assim ele passando e eu com a minha, percepção, eu sei que ela tá passando. Você chamou a... você chamou o assunto. Só gritei, oi, sim. Não, tipo, ela passou, você lembrou, ah, tá aí assim, a gente faz isso, que a gente tem que buscar. E aí eu, só mais. É 24 horas esse negócio, né? Eu tô a pet mamada. É? É 24 horas. Pior, meu querido. É. 24 horas. Ou até se não fosse off, né? Se não fosse, hein? É 24 horas, né? 24 horas. Vocês estão fodidos, vocês vão me aguentar mais 4 sessões. É. Pelo menos você já vai estar com a força boa, né? Já tô. Amanhece, vocês despertam. Acabar, os corredores do salão dos sensitivos estão silenciosos. Porque a festa se passou. O movimento tá devagar agora, no início da manhã, né? Poucos clientes ali, mas vocês escutam pelos corredores a voz enlouquecida da Top tagarelando o tempo todo. Essa criança não dorme, não? Essa criança é a nossa líder, hein? Ah, venerável líder. É verdade, é venerável líder. Será que quer voltar a ter corpo de 15? Eu já cortei isso com uma vez com a eternidade. Ela disse que não dá. É o segredo de todo mundo quer rejuvenescer. Principalmente as mulheres. Não tem cirurgia opalástico aqui, não? Eu lembro que você falou. Boa dica isso aí, boa dica. Guarda essas palavras. Não tem como se rejuvenescer. Guarda essas palavras. Ah, você acha que eu vou lembrar? Do jeito que eu tô falando aqui. É nem fudendo, mas isso do dia antes específico eu lembro. Guarda essas palavras. Bom, e aí? Dá sim. Dá não! Com a runa do tempo dá. Não dá, eu não tenho mais runa. Mas eu tenho. O cara roubou meu braço. Tu tá com aqui, ó. Só deu cotoco. Não, eu fiz o braço voltou, né? Mas eu sei o nome do cara lá. Ele usou. Nirvar. Não foi Nirvar, foi o outro. Ah, cara. Foi o bruxo lá, o Mago. É, né? O cara que é com a Lisbeth. Ele catou meus braços e derreteu, desintegrou meus dois braços. Né? Ele tava a marca da Rune do tempo. Como você vai dobrar a terra agora? Não, aí depois. Eu já aí já voltaram os braços, mas não tem a marca. Duas coisas, só que não tem a marca. São braços novos, entendeu? Tinha que ter voltado igual da Deadpoolzinho. As mãozinhas primeiro crescendo. Né? Da hora. Todo mundo em Pânico 2. Não, Deadpool 2. Imagina a rajadinha ali. Rajadinha igual. Depois o carinha na mãozinha. Que x é isso? Rajadinha de soco. Soco Rex. Soco Rex. Rajadicha. Rajadicha. Bom, o que vocês vão fazer? Amanhece, Toff tá garelando nos corredores, vocês levantam, vão comer, vão começar seus afazeres. Gabriel se desculpou com o Lindir a noite inteira. Me acompanha numa sala de memória? Uma sala de memória lá? É. Eu prometi que ia dar uma sensação pro claro, vamos filhos. Lá. Eu posso escolher a parte que eu vou sensação dar. Sensação do tapanho. Dá pra seccionar bem? Que eu vou mostrar pra ela a sensação de ser uma mente com dois corpos. Vou mostrar isso pra você. Uma sensação interessante. Quem sabe você me entende. Vamos lá. Você podia me dar a sensação de quando você criou o outro, ou de quando você foi criado. Essa é exatamente isso que eu perguntei se eu podia escolher, porque essa daí não vai. Por quê? Sempre tem um original. A não ser que vocês são dois clones, aí tudo bem. Aí não tem original mesmo. Beleza, vocês vão num sensório, tá? Explicam todo o procedimento, você pega a esferinha, se concentra, passa aquela memória, aquela sensação e fica gravada lá. Faz parte do acervo agora do seu. Eu vou pegar algum momento, Jeff, a gente tava em treta, que eu tava mais concentrado na luta e que depois passou a treta, eu falei, foda-se, voltar da aula, sabe? Mudei a aba e fui pra lá. Pra entender mais ou menos como que é a treta. Ok. Deu conta, Otávio. Tá à sua disposição, você é membro do clube, inclusive, né? Pega a sensação, põe lá e invade sua mente aquela sensação. Você tá ali, né, conversando com o Griel, você tá ali dentro do salão, mas ao mesmo tempo você tá dentro do seu plano, cuidando dos seus bichinhos, alimentando eles, brincando com eles, se divertindo com eles. Legal. Mas quem criou aqui? Essa resposta você não sabe. Você só sabe que você tá em dois lugares. É, tipo, estar em dois lugares ao mesmo tempo. O ponto dela deu a sensação, é saber quem criou quem. É, exato. Eu sei o que está em dois lugares ao mesmo tempo. Eu te pergunto, Siri, qual corpo era original? Qual tem? Você não faz diferença. Eu não sei, porque esse momento aqui não foi eu que criou. No momento da criação dá pra saber como é criar um segundo corpo seu. Se tudo é essa sensação... Aí você é o original. Se você der como é a sensação de ser criado por alguém, aí você é o clone. Mas aí vai ficar meio que vai ficar num paradoxo, porque se ele cria com a mesma consciência, então a consciência já vem com a Eu tenho as duas experiências. Né? Eu criei e eu fui criado. Tem experiência de ser criado. Então você sabe se você é um clone. De novo, eu me criei e eu fui criado. Então você sabe se você é um clone ou não. Na verdade, os dois são originais, os dois são clones. Eu sei quem que eu sou. Então, você sabe quem você é? Sim, ok. Só os dois. Não, os dois você não. Esse paradoxo infinito aí. Ok. Você tem essa sensação, okay. Então. É estranho, ao mesmo tempo é divertido, interessante. É um paradoxo infinito, mano. É uma coisa fantástica, é tudo que os sensitivos gostam. Experimentação. E você tem a experimentação. Legal. Muito obrigado, é uma sensação muito divertida. Tá descalando rápido. A membra dos sensitivos que tá ali, né? Ela fala muito bem. Se trata por irmãs. Ah, foda-se, faz de quanto que é. Muito bem, irmã. É freira. Muito bem. Não só adicionou uma nova sensação ao nosso acervo, como você trouxe mais uma pessoa diferente para fazer isso. Com certeza. Aqui está uma insígnia. Você subiu de nível. Uou! Quilômetros de vantagem. Eu consigo uma lista pra saber como que eu vou subindo de Wokon contra insígnias? Claro. Onde eu consigo? Ah, vou te levar. Ah, obrigado. É escoteiro essa porra agora? É tipo escoteiro, é tipo maçonaria. Participa da liga Pokémon, porque os Pokémon ganhando, já tem. Você vai ganhando os bônus, as insígnias, você vai ganhando benefícios. Os Pokémon ela já tem no plano dela. Quilômetros de vantagem. Não, se chegar lá no salão de sensações, tem que usar prêmio. Tem que ter 3 estrelas, 2 estrelas. É, sensação que não é pra qualquer um. Exato. Pessoalmente aqui eu passei pra eles. Aí, exato. Aqui eu passei no. Como você passou mesmo? Como é destruir o mundo. Eu quero ver essa, você. Não pode. Por que não? Não tá disponível no cardápio. Você não é do. Você não faz parte do. Membros. Você não faz parte do. É só pra membros e membros premium. Tá, pô. Você tem que ter 7 insígnias. Você tem que ter 7 insígnias. Ou destruir o mundo. Bom. Mas aí ele já vai ter tido a sensação. Feito isso, o que vocês fazem? Plano das sombras? A gente irrita a mulher lá. Não, a gente vai pro plano das sombras, a gente não vai pro labirinto agora. O labirinto é o último. Quem vai fazer plano das sombras? Pegar a porta da chave de porta de bronze. Vamos lá? Acho que a ordem não importa, porque o bagulho é uma roda. Sabe... Não, a ordem importa sim, porque se vocês mudarem a ordem agora, eu vou defenestrar todo mundo. É, aqui. Na sessão passada, a galera que tava aqui decidiu ir pro plano da sombra. Deixa eu falar uma coisinha off pra vocês, gente. Eu gosto de ver corrida. Tem um filho da puta no peloto que chama Fenestras. Aí toda vez que eu tô correndo, eu fico lembrando de defenestrar alguém direto. O cara fala, Fenestras pra defenestrar. Puta que pariu. Você imagina direto. O piloto voando da janela. Direto, cara. O cara chama Fenestras. Que lado. Ok, vocês vão fazer então? Plano das sombras? Tá, como vocês fazem? Já toco devagar. Tem uma porta lá no onde a Pentar ficava. Que não existe mais? Não, ainda tem o um lugar dele. Não, buraco negro, não? Não regenerou? Eu acho que se regenerar é errado. Certo. Sumiu tudo. O salão tá lá ainda. É, o salão tá lá. Destruído. É, falou só que tá, o foco só não tá destruído. Mas então ainda tem a passagem, vamos até lá. Passagem, não sei se regenera também. Essa das portas, pô, uma coisa que não vai sumir são as portas. Aí tem um ponto. Ok, vocês vão então até o salão dos destruidores. Antes. O que a gente sabe sobre o plano das sombras? Deve ser escuro. Sombra! Como que afeta a gente? Plano da sombra, eu sei muita coisa sobre o plano da sombra. Então ótimo! Então fala aí! Vai, fala só! Rap God. Joga no chat GPT, o que você sabe sobre o plano das sombras? Que pode ler na íntegra. Não, não faço ideia. Eu falo, o plano da sombra é assim, é composto por sombra, tem sombra, escuro, sombra. Tá, falta luz? Mais que isso, Tosh. Mais que isso. O plano das sombras é um reflexo do plano material. Ok. É assim, ó, tipo assim, imagina que você veja assim. Aí tem um plano paralelo. Monocromático. Tem isso aqui assim, é como se fosse um espelho. Ali reflete sigilo aqui, só que tudo em sombra. Tudo que então você está vendo em sigilo existe. É tipo o mundo invertido. Gente, que eles chamam. Indo, lá, minha carona pensar e chegou. Ah, beleza, vai lá. Tranquilo. Tá aberto lá? É tipo uma coisa aqui. Se não tiver, a chave tá lá. Agora nós descobre quem é o clone e quem não é. Eu vou começar a pensar alguma forma de resolver esse problema. Pra não ficar tão, tão fácil, sabe, essa situação. Você pode me maquiar, mas se você resolver, não tem. Não, eu sei. Mas eu vou maquiar o melhor possível. Sim. Eu vou descobrir quem é o Grião Clone. Pra que isso? Nós dois é eu. Você não se contenta em saber quem matou o Odette Reutemann, não? Eu não sei quem matou o Odette Reutemann. Foi a Leila. Eu não sei quem é. Então, eu não sei nem quem é o Odette. Então eu quero saber quem é o Grião verdadeiro. O que você quer? Você quer casar com o Grião verdadeiro? Não, eu só quero saber. Antes que acabe o influência de Zaz. Bom, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa semana, bom descanso. Tchau. Bom, a gente usa o ponto heróico do Grial pra saber o que ele digitou pra você. Jamais saber. Eu sei quem é o Grial verdadeiro. Conta pra nós. Não, mas não chegou até mim. Não tem interesse em saber. Eu não faz diferença. Você sabe, você fala. Tem, você vai falar. É, você tem convicção por falar a verdade. É verdade. A gente tava numa discussão e você verdade. Ouviu. É, mas... você ouviu porque você me acordou falando que, ela tava, que ele tava grávido. É. Não, e não sei como assim, isso é possível, mas ele tava grávido. Ele é como se fosse um espelho e tal. Inclusive lá vai ter também até o Grial, se for o caso, o Grial grávido, o Grial senta grávido, o Lindir, porque o Grial verdadeiro não é esse aqui, o que tava lá com o Lindir, que é o grávido. Ah, é? É, você não sabia? Não, eu fiquei perguntando ele pra ele, ele não quis dizer. Eu fiquei gritando duas horas lá pra você falando que é o que tá grávido, que tá grávido. Eu falei pro Lindir, engravido o outro também, ninguém vai mais saber, com dois grávidos. Ah, então a gente tá com o clone. É. Mas, oh, cara. Legal. Você acha que eu sei? Eu só tô jogando, foda-se. Se for verdade ou não, eu sei. Eu devo ter alguma visão diferenciada pela que trama. Tipo assim, não tem como criar duas tramas pra um ser, acredito eu. Essa é a minha lógica. Tipo assim, um ser nasceu... Ou no mínimo dá pra saber qual que é o corpo que foi feito mais recentemente. É, tem isso também. Acredito eu. Agora tô falando pela lógica da Toph, pelas habilidades. Pela trama. Existe a trama do Grial, que é a trama verdadeira, que é a mais antiga. E tem a trama mais recente, que é mais vívida, coisa do tipo, porque é um ser novo no ambiente. E ela vai estar dando conflito no, na trama, por ser um clone, não? Não tem diferença pela trama dos dois. Não tem diferença. Eu pensei que pela teoria seria alguma coisa próxima disso. Mas é possível... Sabe por que não tem? Não. Que ele criou com a Roma. Ah, pode crer. Mágica. E ele especificou exatamente o que ele queria que fosse dentro desse nível. Não sei como é que é, né? Pela trama da minha conhecia... Com um beijo igual. Pela trama não dá pra... Com a runa da compreensão. O erro foi num beijo igual. Uma runa não afeta a outra. Mas eu não tô falando pra afetar, mas usar a runa da compreensão pra entender pra compreender como que foi esse sistema de criação e qual foi o primeiro, tipo, o ovo ou a galinha. Dá pra tentar. O dificuldade vai ser altíssimo. É, a Toph tá com o impulso de saber isso, ou não? Ou ela tá com o impulso de falar? De falar. De saber, não. Saber, não. Então não, caguei. Eu caguei, pra mim não faz diferença. Quem quer que é a Ruth, quem quer a Raquel, tô nem aí. Escolhendo a Lua, já tá nem engravidou um mesmo. É. Quem quer a Ruth, quem quer a Raquel. Eu queria saber. Mas é fácil, só você pegar e usar o runa do conhecimento, porque assim, nada desse mundo é 100% certo, só a eternidade. Porque se o negócio é certo, mas assim a gente tem que fazer as coisas puxa do nosso saco. Jeito. O quê? Você. Da eternidade? Não, sou puxa saco, não. Na verdade é. É, eu tô tentando entender mais, porque eu fiquei conversando os negócios com a menina lá. Você tem mais habilidade, você não faria pra mim? O quê? Como você tem mais habilidade com a runa da compreensão? Não, não tem interesse saber que eu cover da qual eu faço. Não, mas eu tenho, é porque eu não sou tão... Não, mas se você tem, então faz, então, eu não tenho. Você tá ouvindo o que eu tô falando ou você tá só falando? Eu sou os dois. Obrigado, amor. É porque eu acho que você tem mais uso da runa da compreensão. Eu sou mais focado em outras coisas. Sim, eu tenho, mas não tenho interesse em saber qual que é qual, né? Porque eu tenho que nascer com malvada. Nascer com saúde. Inclusive, eu já sei o sexo, viu? É homem. Ah, é? É. Essa é só briga de espada nessa casa, hein? Bom, eu tô vendo o embrião, quer dizer, eu tava vendo o embrião, o feto, os caras... Ou só saiu agora ele? Acho que só saiu agora, né? Só saiu agora? Não, a gente já foi no plano do Grião. Eu não fui. Então, não lembro se você tava, você era o Onix. Consciente, acho que foi o Onix. Foi o Onix. Mas é bem provável que eu saiba com essa visão que eu tenho, de enxergar as coisas diferente. É bem possível que eu veja. Em 3 meses já dá pra ver se é menino ou menina. Mas se a gente, será, e se a gente usar talvez o livro da de Thanató e puxar a história do Griel? Mas por que você quer saber tanto? Quanto vai fazer diferença na sua vida saber quem que é? Não, não sei, algo está me dizendo pra saber isso. Não, mas não tem por que saber, a gente tem que saber quem é o Clone das Sombras. Inclusive, eu falei, o Clone das Sombras é o seguinte, ele tem essa... Não, você falou que é o espelho, eu tô ciente. Quais são os perigos do Clone das Sombras? É exatamente isso que eu te disse. Os Clone das Sombras são esses aqui. O Dino vai saber falar, mas são mortos-vivos, criaturas compostas de sombras. Compostas com sombras, tipo o... Ausência de luz. Ausência de luz. Demônios? Demônios? Alguns tipos. Ah, pode haver alguns demônios até. Mas demônio tem de quanto lugar, mas né? Não que são prática. Nativos de lá. É, são nativos, mas eles vão lá no Plano das Sombras procurar provavelmente algum refúgio ou. Se tiver um. Deixa eu ver o. Eu saberei. Ele já tá chegando já no de apentar e tal. Isso daí é o de prato, né? Não. Então bora lá, né? Bora catachar. Na rua da direita ali, ó. Isso. Ok, vamos lá então. Vocês estão caminhando, estão chegando lá no... Então, isso quer dizer que esse plano é semi-infinito. Imagino que sim. É igual o plano material. Nossa, então a gente vai brincar com a sorte. Eu acho que sim. Não sei como é que funciona pra gente achar uma porta. Talvez a chave guie. A gente vai ter que encontrar onde fica a maior das cegueiras. Ah, então não deve ser tão difícil. Aí vocês chegam na frente do Imagine salão. Arton. Agora o plano das sombras é igual ao Arton. É o mesmo tamanho. Se for uma figueira, dá pra me achar, talvez. O salão, na verdade, ele tem ruínas. Por conta da destruição que foi causada ali. Certo? É, aquele buraco que a Toph tinha causado em Sigil... Ele foi reconstruindo. Mas o salão está em ruínas, porque o salão em si foi destruído. Foi devastado. Não um pedaço de Sigil, mas sim os destruidores que estavam agindo contra a Dama da Dor e que eram inimigos da Dama da Dor e que foram destruídos, derrotados por ela com a ajuda de vocês. Então ela não reviveu essas pessoas. Não reviveu essas pessoas. E quando vocês indagam as pessoas ao redor, elas falam, na verdade não precisa nem indagar, quando vocês estão passando na rua, as pessoas reconhecem vocês, né? Criancinha, olha mamãe, são aquelas pessoas sim, minha filha, são aquelas pessoas que ajudaram a Dama da Dor a destruir os destruidores. Eles estavam tentando destruir a cidade de Sigil. A Dama da Dor ajudou, a Dama da Dor destruiu o castelo deles com a ajuda dessas pessoas. São os salvadores de Sigil. Né? A criancinha vem, abraça vocês, dá uma flor para cada um de vocês, né? E assim, é essa a informação que vocês têm. Mas o castelo, ele tá em ruínas. É, Toph não chega pra lá na criança, porque ela não gosta de abraço. Não, que essa é diferente. Ela é mãe agora, é diferente pra ela. Então é assim que tá o cenário. É um castelo em ruínas. O jogo leite na cara da criança. Do nada, do vamos até onde seria a porta lá da... No subterrâneo. Não era no subterrâneo. É subterrâneo. Tinha um portal, mas era com um, tipo outro. Uma porta outro secreta. Era o plano do sal, é, era dentro do sarcófago. Tem quatro portas, tem. Lá nesse lugar. É o plano das sombras, é o vazio, o que tinha as areias lá, né? E tinha mais um. Exato. Deixa eu ver essa informação. Então, sabe, tinha do vazio lá mesmo. Tem. É, eles tinham um contato direto. Né? É, eles tinham um contato direto. E foi da onde tava saindo os bagulho, né? Pegar mais. O vazio era o túmulo, né? No... É o túmulo. É o túmulo do vazio? Eu achei que era o túmulo das sombras. Não. Túmulo. Túmulo é capenga. Ah, então é só quando a gente quiser ir tretar, é só vir aqui? Acho que é. Ah, é pela Dama da Dor, né? Eles falam. Tem um. A Dama da Dor é o. Vou pegar a chave de. Uma passagem direto pro vazio também. Patrulha da Perdição. É. É que aqui não anda, né? Como assim? A Dama da Dor anda. É. Mas acho que aqui não é direto pro nada. Porque a gente vai enfrentar. Quero ver como eu vou fazer pra gente pro labirinto. Não, vou ter um mapa aqui. É só... Morte ou labirinto? O mapa tá um livro. Então, eu encadernei. Ou acho que só manda pro labirinto. Mas vocês chegam naquele salão que se divide em quatro. Eu tô querendo os mapas. Certo. E onde, teoricamente, existem os portais. Uhum. Vamos ver se eles estão lá. Ou a gente cometeu algum crime que apenas serviu a mim. Mano, era o plano do Sal, eu lembro. Nas sombras era mesmo? Então, nas sombras eu não lembro se tinha. Eu lembro que tinha. Eu lembro do vazio do Sal, só da sombra, não tenho certeza. Eu lembro do vazio porque começou a sair os tentáculos lá e o Sal. Sim, mas isso aí era no túmulo, no subterrâneo. É. Ele tem acesso a quatro portais. Uhum. É, isso dos quatro portais aí, tipo, eu lembro. Tá. As coisas eram cedo, né? Certo. Existe 25% de chance do portal continuar ativo, o portal continuar existindo ali. Uhum. Algum de vocês joga porcentagem. 26 ou mais é uma falha. Até 1 a 25 o portal continua. Mas a gente vai ver só esse portal ou todos os portais? Não sei, vocês têm interesse nos outros? A gente tem interesse, acho que os principais são só... Só esse, de sombra. Tá bom. Não muito do vazio. O do vazio era outro lugar. Então, 25 ou menos. 25 ou menos. 4. É 4, 0, 0. 4? É, 0, 0 e 10. E 4. Ok. Vocês param ali, olham com o sextante, vocês veem... O sextante não funciona aqui, amor. Vem que existe, né? Um portal ali ainda. Me buga porque é muito portal. Ele funciona então. Mais ainda da lag. É. Fica evidente pra vocês que ainda existe um portal ali. E como ele não tá ativo, detectar magia não funciona. Mas o sextante funciona. E aí vê que tem ali, naqueles quatro pontos, tem um que tá ativo. Que é onde se ele fala, aqui é o portal que vai pro plano das sombras. Como ativa você? Essa é a pergunta de 1 milhão de tibares. Fazer tudo virar escuro. Fazer escuridão, talvez. Fazer escuridão? É. Ok. Fez escuridão? Tem cara entrou nesse plano? Não lembro. Ah, e você fez pergunta difícil pra nós, hein? Não. Seguiu a alma de algum dos falecidos aqui? Não, só conheci esse lugar, só vim para as estruturas. Mas é que a gente já combateu aqui. Sim. Mas você chegou a. Levar almas de algum desses embora ou não? Não. Uma ruim ele não leva, só uma boa. Senão a gente sempre pode tentar as bibliotecas. Uhum. Você faz escuridão e o portal não se abre. Pegado do lado de dentro. É tranquilo para chegar no plano das sombras? É tranquilo para chegar no plano das sombras? Defina tranquilo. Pessoas normais. Enxerga tudo preto e branco? Mundanas conseguem enxergar lá ou precisam ter alguma habilidade especial? A escuridão mágica ou não? Essa é a pergunta. O plano das sombras, ele é um local que é eternamente uma noite sem lua. Tudo é escuro, tudo está em penumbra. Em alguns locais em escuridão total. Alguns lugares em escuridão mágica. Não dá pra enxergar. Não sei se tiver visão da verdade. Por exemplo, você consegue ver tudo. Com a visão ampla, dá pra enxergar bem assim, na maioria dos lugares. Tem alguém aqui que não enxerga? Não enxerga, você consegue, né? Mas você consegue sentir na escuridão? É brincadeira. Mas eu não sei. Sim, eu consigo sentir tudo. Consigo sentir, inclusive, que a predadora passou exatamente naquele ponto lá. Deixa eu em paz, então. Você tá sentindo a gente na escuridão mágica? Sim. Então, beleza. Então a gente só precisa descobrir como ativar. Eu chegaria e eu no penumbra. Não tem normalmente uma coisa escrita aqui? Eu ativo minha aura e consigo. Olha o portal que diz. Normalmente tem uma instrução. Sempre teve até agora, pelo menos. Não. Sempre não. Sempre não mesmo. Já, enquanto a gente tá conversando ali, eu tento ver se tem alguém remanescente aí nesse lugar. Vai que tem alguém aí, não sei. Como assim, alguém aí? Ué, alguém algum ser vivo aí, alguém que é da instituição, ou algum bicho que tá aí dentro. Sei lá, um passarinho, vai ver o negócio que tá aí dentro aí. Passarinho? Ué, essa mão? Vai que ele viu, né? Vai que ele viu. É, passarinho vai ter ali de monte. Animaizinhos. Plantas ali, algumas plantinhas crescendo. Essas coisas tem. Alguém que é desse lugar aí mesmo não tem. Não sobrou ninguém daí. Não. Todo mundo foi obliterado. A Patrulha da Perdição foi extinta. E aí? Escrito. Não, mas eu acho que os portais secretos de cada guilda ele não conhece. Só de. No caso, só de quem faz parte, né? É. Naqueles livros lá das bibliotecas, não tem isso? Não tem essas informações? Então, talvez tenha alguma coisa que restou por aqui. Pode procurar. Mas assim, se foi restaurado, será que foi restaurado tudo? Não foi só o ambiente? Porque não foi só o que tinha que ser restaurado. Aqui eu acho que nem foi restaurado. É, não foi mesmo, porque só tem uns portais funcionando e não outros quatro. Não poderia falar que não funciona. Aventar, você acha que aventar vai ajudar a gente? Você não consegue fazer ajudar? Eu posso tirar informação da minha força, mas ia ser difícil. Então, por exemplo, o que aconteceu com o aventar? Não mesmo. Morreu lá no. Foi obliterado, acho. Foi obliterado, não foi? Não, foi obliterado, então não tem alma, não tem nada. Não, não foi obliterado, não morreu lá. A gente estava saindo daquele plano. Que um dia aqui era um ano lá? Uhum, sim. Mas. No tempo. É, no sim, tempo. Isso eu sei, mas acho que ela morreu por dano de internet. Eu quase certeza que sim. Eu não lembro como que foi. Não, certo, nessa sessão específica acho que eu não tava. Não, acho que não foi isso não. Eu acho que tinha. Que, tipo, a gente saiu de lá e eu abri meu plano, eu subi vocês pra dentro. E tinha alguma coisa puxando a gente pra fora e a Pentar não quis que a gente ajudasse. Se não me engano, ela foi puxada por aquilo. Eu não tenho certeza. Eu vou pegar a minha bolsa e vou tirar o livro lá do Prosser. O cara participou de todas as negócias. Vou ver se tem algum registro que ele tenha em específico daqui. Alguma coisa que ele viu as pessoas fazendo. Do falecido. Ok. Ah, só pra deixar bem claro, eu fiquei conversando com aquela mulher lá, como que era o nome dela mesmo? Irina. Conversando com ela e pô, falei tudo que eu tava perguntando pra mim, não sei porquê, mas tava com uma vontade louca de falar isso aí pra ela. Você ainda tá, não tá com vontade de falar? Não, tô bem tranquilo. Tô bem tranquilo. É, que tem uma mecha que faz você falar. Não definir aleatoriamente tem isso. Tem uma habilidade. Ah, parabéns, então você acabou de primeiro se tem a chave descrita ali, ou não. Pra gente. Como assim? Eu vou pegar a informação com você. Vai jogar aí? Fique tranquila, era só pra tratar você. Tem 40% de chance de ter a descrição da chave do portal. Bastante. Rola aí. Ou passa pra alguém rolar se você quiser. Quantos por cento? 40%. 40 ou menos? É, padrão. Beleza. 81. Ah, 81. Eu não peguei o desenhado. Não peguei o desenhado. 18, 81. É, então não dá pra saber. 18. 18. O mesmo dado, um nos preto e oito no azul. Caralho! Na vantagem eu tirei dois números iguais. Certo. Aí agora você vai jogar. Agora vai ser na sorte. Pura e simples. Joga qualquer dado aí. Par é bom. Ímpar é ruim. Até agora, né? É ímpar. Par 2. Par. Puta que pariu. E é um D12, hein? Que rola bastante. Ok. Tá descrito que existem 4 portais dentro do armorial. E aí tem uma seção que fala sobre um portal que leva pro caminho, pro mundo da sombra, pro plano das sombras. Tem certeza que é o plano das sombras? Dá esse livro que você folheou aí. Tá aqui. Dá esse, passa ele pra mim, eu quero ver uma coisa. Não, é porque não era pra gente. Tá no manifesto do Prócer essa informação. Só tem certeza? Tem. Só perguntando se a gente tem certeza que é porque lá tem porque... os mapinhas, né? Não, mas é que aqui já fala alguma coisa que vem. Já. Só perguntando se a gente tem certeza que é. Setamiris tem certeza de que era um portal pro plano das sombras, porque eu não lembro mais. 95%. Então tá. O do vazio eu tenho absoluta certeza, porque eu lembro do. Não, o vazio tudo bem. O do vazio era óbvio. O do sal, claro, porque vocês foram mandados pro plano das sombras. Eu não lembro, velho. Não lembro nem que tinha quatro. Patrulha da perdição armorial. Umas cumbas. Sim. Bom. Paixão. Tá descrito o seguinte: objetos compostos pela essência do próprio plano das sombras são capazes de abrir o portal que conduz até ele. Ficou claro? Não precisa de um objeto que foi fabricado lá. Ou alguma coisa que é tocada pelas sombras. Pode ser amor, então. Ou a própria sombra. Itens das sombras. E aí tem alguns exemplos. Pó das sombras, manto das sombras, espada das sombras, flecha das sombras. Tudo das sombras. Tudo das sombras. Essas são as possíveis chaves de portal para abrir o plano das sombras. E aí? Nossa, eu acho que eu errei. Nem fala aí os portais? Cinzas, vácuo, sal e poeira. Falei que aqui tinha? Tem aí? Claro que tem. Então, quando ótimo. Você vê em cada uma das facções, elas falam quais são os planos que eles têm contato. Eu achei que fosse só no outro. Só não vi. Os planos aliados, né? É cinzas, vácuo, sal e poeira. Qual é o sal do... Então, ok. Então, volta tudo. Na hora que o Celerinho pega o manifesto do Prócer, você lê e vê que não tem não acesso tem, ao plano das sombras. Não, ali. Desculpe. Não tem. Não. Então a gente... Deve ter algum lugar em Sigil que tem, porque é muito provável, mas também não há um portal para o plano etéreo, porque o plano etéreo não precisa de portais. É o próprio plano. O plano etéreo é fácil, eu só rompo a barreira do mundo e atravesso. Você faz isso, não faz? Você não consegue romper a barreira para o plano etéreo? Eu rompo também. Das sombras? Eu posso entrar a qualquer momento e ver qualquer coisa no plano etéreo. Você não consegue romper para o plano das sombras? Não, é diferente. Quem conseguir fazer isso é o Lord. O Lord tem acesso ao plano das sombras. Ele pode transitar isso facilmente. Você não tem o passo das sombras? É o passo das sombras. Passo das sombras, mas... Então, você vai atravessa pelo plano das sombras. Plano das sombras. Você não fica lá. É. Você só atravessa. Mas é como se fosse, tipo, isso. Você passou. E aqui, ó. O plano das sombras tá aqui. Você só fez isso aqui, ó. Só que eu não posso... Exato. Mas ficar lá. Você fez isso aqui, você só tem que evitar de fazer isso. Mas então, a partir do momento que você vinha fazendo isso, você não consegue aproveitar a brecha? De expandir o espaço? É. Se ele tá revirando o manifesto do próximo? Uhum. Não, acho complicado. Assim. Eu até entendo sobre planos e tudo mais. Quer ver? Eu posso tentar, entender um pouco melhor. Com a informação do Celerim, sobre ter acesso a partir da magia que o Morro fez, tipo assim, quero usar a pasta das sombras e tentar tipo, segurar e manter aberto aquele portal ali em específico. Tipo, retardar o portal. É que ele não é que ele usa um portal. Ele vai, tipo assim, né? Ele vai no. Ele tá a sombrinha aqui. Ele passou a sombrinha aqui e sai na sombra lá. Só isso. É. Não é que abre um bagulho. Ele se aproveita das sombras. Exato. Vamos ver. Não. Pô, 77. É boa. Porra. Tá bom, 13. Tá conseguindo o resultado. Nós vamos com 45. Se eu usar um ponto heróico, será que eu conseguiria? 42. Ponto heróico, provavelmente só você ficaria. 42, 50, 55. Bom. Poderia tentar manter É porque eu sei que você consegue romper os véus, né, dentre os planos. Eu não sabia que era específico só do planetário. No meu caso é planetário. Ah, tá ligado? No meu caso é planetário. Eu tenho plano, acesso ao plano das almas, planetário. Plano das sombras, eu acho que. Você não tem nenhum objeto das sombras, né? Acredito que não. Não precisa, mano. O Murg é tocado pela sombra. Por exemplo, você passou lá, você é tocado. Ah, senão eu posso dar uma chitadinha. Eu posso olhar se eu tenho alguma coisa. Eu posso fazer passagem planar usando desejo. Deixa eu ver se eu tenho algum item da sombra. É. Mas aí não tem portal pra sombras, não vai adiantar o item. Não, o desejo ele ignora custos materiais. Usa desejo pra abrir um portal? Não, desejo pra usar a viagem planar. Sim. Usar desejo pra viajar. Isso, aí eu consigo levar mais pessoas. Isso é uma opção. Sim. É que eu queria ver se tiver alguma coisa aí da história que já ajudasse. Tem mais opções, gente. Vocês estão esquecendo de coisas. Ainda assim vai ter. Vocês estão esquecendo que tem suco ainda. É 55. Oh, a gente tem também o mapa do Desmond, onde pode ser que tenha um portal. Sim. Então, eu acredito que o plano das sombras não tenha portal, justamente igual o plano etéreo. O plano etéreo tem portal? Tem? Acho que tem. Porque tipo, você fica no mesmo lugar, você só atravessa um plano. 55, você atravessa um? Você fica tipo no mesmo, né? É outro plano. É um plano paralelo. É um plano paralelo, mas não é um plano concorrente. O plano das sombras seria equivalente a isso? É como se fosse um planetário. É um plano paralelo, tá ligado? É por isso que eu não sei se tem portal. Eu vou olhar no meu mapa lá do Desmond lá se tem alguma coisa pro plano das sombras. Tá, no mapa tem a descrição de um local que tem um portal. Tem um portal. Sim. No topo do mortuário, onde ficam os falecidos. Lembra dos falecidos? No topo do mortuário, na cúpula do mortuário, tem um portal. E tem a descrição da chave para abrir esse portal. No topo do domo, há inscrições que indicam como abrir o portal para o plano das sombras. As inscrições indicam que é necessário um eclipse para abri-lo. Coisa fácil. Vamos lá então. Bora lá. Esses caras são amigos da gente? Não, mas as pessoas têm livre acesso aos portais aqui, não tem? Ah, não, mas é no topo, né? Vamos lá. Se não for amigo, nós mata e passa. Certo, vocês vão até lá. Depois eu não vou meter intriga com a demandador, nós já vai pro labirinto dela também. Chegam no local. Depois que não avertar do plano da sombra. Sem dificuldade, sem qualquer transtorno, vocês chegam na frente do mortuário. Já tem uma figura dele. Eu tinha uma figura dele. Vai chegar a mão antes. Tá bem aí. Ah, eu tenho uma figura dele. Você não coloquei a boca. Esse aqui é o mortuário. Eu coloquei a boca. Ok. Ele é baixinho, achei que ainda é mais alto. Baixinho? O baixinho achei que fosse mal. Você tá vendo uma representatividade, filho de uma égua, na folha. Isso aqui não é uma pessoa, é uma estátua, tá? Ah, tá muito isso aí. Né? Um negócio é grandinho. É que a escala tá diferente, gigantesco, velho. Um negócio é grandinho, isso aqui é uma estátua. Papo tem uns 300 metros de altura, isso aí fácil. Não, não é tanto assim. Pela perspectiva da estátua, deve ser uns 30, 40. Você acha? Eu já tô. Ô, louco, já é gigantesco. Vai ser pegar uma escala de uma estátua ali. Nesse livro que eu tô aqui não tem, mas no Manifesto do Prócer tem a escala. É um centauro, hein? A altura certa, né? Uma estátua de um centauro. Né? É. E. Vocês notam o seguinte: tem um movimento grande de pessoas ali, entrando e saindo. O tempo todo. Certo? Todos mortos. É, muitas pessoas mortas. Opa, ainda é umas bang. Se controla, Toff. Já passou dessa época. Você vê muitas almas ali, Toff. Eu vou passar a fazer essa cena. Muitas almas. E você reconhece uma ou outra alma. Manda eu ser aqui, né? Pessoas que foram mortas durante o ataque da tormenta. O sepultamento dessas pessoas continua ocorrendo, ele não terminou. Caralho! Os trabalhos continuam. Morreu gente roda, né? Então os trabalhos continuam ali. Gente, seria coletivo. E aí vocês veem aqueles. Imagina as vistas que você tem. Aquelas pessoas com aparência de necromantes, né? Andando pra lá e pra cá. até que um chega diante de vocês e os aborda. A voz assim, seca, rouca, como se... É o Tutão! Fosse é o Tut. Alguém que saiu do próprio túmulo conversando com vocês. Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Mas vem aqui pra procurar o... Que a bênção da morte recaia sobre vocês. Mas vem aqui procurar um negócio, pra poder subir um negócio lá, poder fazer um eclipse, poder entrar no plano das sombras lá. É, a gente precisa utilizar o portal. Fazer um eclipse. Isso, que... A gente quer usar o portal pro plano das sombras. É porque a gente tem que ir lá pro plano das sombras, né? No plano das sombras a gente tem que usar a chave de bronze pra poder encontrar a porta lá, que a porta vai dar um pedaço da roda da eternidade pra gente. Aí a gente coloca as rodas pra poder destruir todo mundo lá. Por favor? Pra salvar o mundo. Entendeu? Acesso ao portal. É. Vocês estão equivocados. Por quê? Estão o quê? Equivocados. Quem atravessa os portais são só aqueles que já faleceram. Gente, embora... É possível considerar que todos já tenham falecido. É, a gente já morreu uma vez, acho que todo mundo aqui, a gente só voltou à vida, então acho que a gente passa. Os mortos não caminham por aí. Você, ele tá... Com exceção dos que servem, os que ainda estão vivos. Ele aponta uma pancada de zumbis que estão carregando corpos. O Necrobante fala, os mortos não caminham por aí. O cara mais hipócrita da fase. Enfim, a hipocrisia. Bem, a gente pode ir até lá? Por favorzinho? Só se vocês estiverem mortos. A gente dá um jeito nisso. Eu falei que você não atravessa o portal com tanta sangue. Claro que atravessa. Se vocês entregarem suas vidas de bom grado, poderão receber os devidos ritos funerários. Então, lembra que não, não precisa. Eu queria entrar lá vivo. E se fizer essa mesma proposta pela pedra? Foi mesmo, né? Só que a gente pegou a pedra vivo. Caso contrário, somente os membros podem acessar as dependências internas, onde são feitos os sepultamentos. Eu viro assim, ó, quem que vai fazer pelo grupo? Porque eu já sou dos sensitivos. Como que vira membro? Eu tenho uma certa empatia por esse negócio de morte de alma. Eu tô... Não, quer virar membro? Como vai virar membro aqui? Tem que morrer. Olha o livro. Puxa tem aí. Que morrer. Que estrelinha tem que pegar? Tem que morrer. Qual que é o... Falecidos. Os falecidos. Os falecidos. São falecidos. Ser morto. Porra. Não, porque o necromante não é morto, é? Ele não falou que não. Ele então. Disse. Eu sei se ele é morto. Depende. Se o cara for elite, o cara que quase matou foi ela? Eu. Foi você, né? Ele quase matou você, ele é morto. É um lich. É quem fala assim: os mortos não caminham a menos que aqueles que seguem os vivos que estão ali. É. Os zumbis. Não entrou muito nos dogmas. Ele só fala que pra você, eles aceitam todas as raças e classes. E tendência são bem-vindas para se tornarem membros dos falecidos. Sacerdotes e deuses da morte são particularmente comuns nessa facção. Benefícios, aliados inimigos, o plano de influência, restrições. Vou falar bem a verdade pra você, é o seguinte. Restrições. A gente não quer fazer parte desse negócio, não, embora eu goste bastante de almas. A chance de ressurreição de um falecido é metade do que de outros personagens. O conceito de criação e ressurreição é contra a filosofia da facção, e por isso não é algo aceito de bom grado pela maioria dos falecidos. Então tem que ser morto, pelo visto. É mais difícil de ressuscitar, só. Não morre de novo, Vitória. Se você enfrentar com eles. Mas é isso. Quem deseja se tornar um membro? E aí? Quem vai fazer? É que eu já sou de onde, galera. Pra mim não dá. Não quero me tornar um membro desse campo. Porque tem outras coisas pra poder fazer. Por exemplo, quando for retornar pra Nova York. Esse também negócio tem de ficar morrendo. Fazer, ter cuidado dos filhos. Eu tenho pretensão de ser outra coisa, que tem a ver com alma também. Mas... Pra falar a verdade, você ser membro não quer dizer que você tem que ficar aqui, não. Eu não fico lá. De falecer aí. Quando eu disse o topo do domo, é por dentro ou por fora? Por fora, né? Por fora. Por fora? Uhum. Eu quero sentir então... se tem alguma energia lá em cima e como que ela é. Se é por fora, é só a gente voar. Não sei se eles vão deixar. Energia? É, porque um portal ele deixa um traço. Só se ele estiver ativo. Falou, mas, se ele estiver ativo. Se ele não estiver ativo, só com o cestante. Não, vai só arrumar calho. Ali eu consigo usar o cestante apontando pro topo, sabendo que tem um portal ali? Consegue. O cestante ele fica meio louco, mas dá pra você pelo menos saber que tem um portal ali. E dá pra sentir a energia dele. Dá pra determinar pra onde que ele vai. Só isso? É que eu queria tentar replicar aquele portal. Cara chata. Acho que ia ser fácil, né? Vamos lá, galera. Criatividade. Faz uma porra pra nós aí, galera. O Griel virar membro, já tem dois Griel mesmo. Se um morrer, o outro. Esse é o tá clone mesmo, né? Segura a top. Já era, Griel vai ser mesmo. Pronto, depois nem fala pra ele. Depois a top fala pra ele. A top vai falar a verdade. Você não quer ser membro, né, top? Sinceramente não. E aí, moço, tem algum outro jeito sem ser membro? Sem ser morrendo também, né? Porque pra vocês é morreu, já era. A gente tá acostumado com morreu, volta. De acordo com a magia que a gente tem. Que portal vocês querem acessar? Plano das Sombras. Por qual finalidade? Plano das Sombras, já falei pra você, agora que a gente chegou aqui. Eu falei, a gente não Plano das Sombras porque é uma Plano das Sombras tem a chave de bronze. E aí ela fez magia. E fez magia silêncio. É. Ela fala demais. Eu sei. Mas ela falou a verdade. A gente precisa ir pra lá que a gente vai procurar uma figueira. Que motivo mais de dano? É, porque não a gente não permitirei acesso a vocês. Se eu te contar, você não fala pra ninguém? É um presente pra Dama da Dor, essa figueira. Mas a Dama da Dor não recebe presentes. Exato, ela não quer que você saiba disso. Mas isso é importante. Joga enganação! Isso é importante para. Joga enganação! Vantagem, se ele tiver vantagem, mais 5. Vai, enganação tem vantagem hoje, né? Tem. Como é que é hoje? Puta, é verdade. Como é que é hoje, né? É verdade, filho da puta. Ou mais 5 se já tiver vantagem. Okay. Mais 5, então, imagina. Não, não tenho vantagem. Não, eu tenho vantagem, eu sou ator. Então tenho mais 5. Então tá no 14. Mais 35, né? Não, mais 30. Mais 40. Dando 54. Que eu não atualizei aqui o mais um ainda. O cara acreditou! Eu já falo assim, não, Severino, não dá pra contar! Ele falou que o motivo não era nobre. Ainda bem que ele silenciou ela. Pra aproveitar ainda, uma, acabei de matar o cara. E o que, que vai acontecer? Por que vocês querem dar um presente para a Dama da Dor? Porque isso é importante para que Sigil continue do jeito que está. Ela está resolvendo as coisas desde o. Quando os. Como que é o nome daquele grupo? Os perseguidores, sei lá. Qual grupo? Esqueci, o da perdição, né? Isso, desde que eles se rebelaram. O pessoal do Armorial. É, ela tá tentando manter a ordem na cidade. Isso é parte de um. A proteção que ela quer pôr na cidade. Vê aí quem são os inimigos do. Armorial. Os falecidos. Os vivos. E os aliados. Os aliados sensitivos. Eu acho que é a Patrulha da Perdição. Eu acho que a Patrulha da Perdição é aliada. Ah, então é menos 2, né? Então. Não, você foi no errado, né? Não é no falecido? É só no falecido. Ah, é porque a Patrulha da Perdição tá logo atrás. Ah, achei não, que é que eles são. É uma folha só. Esse livro é o resumo. Nossa, tão... tem tantos assim? Eles... Não, ele é contra o sinal único. Eles são contra o sinal único. Isso. E são aliados de quem? Só um momento. É, a Patrulha da Perdição parece que é um aliado deles. É, parece que a sua enganação... Enganou, mas... Ele fala pra você, Silerinho. A Patrulha da Perdição foi injustiçada pela Dama da Dor. Que ela não me ouça. Não precisava ter sido feito. Ela tá assim, ó. Mas se esse presente irá acalmar a Dama, talvez isso possa fazer com que a justiça seja finalmente feita com aqueles que foram eliminados. Lhes darei então acesso ao portal. Venham comigo. Deu certo. Que fofinho. Começou a andar, né? Dunha. Não. Palhaço. Eu não sei, eu não tô falando, tô com silêncio. Você tá falando. Não, da hora ele você vem falando, ó, mentira. O cara ainda te ajudou. Hã? O cara ainda te ajudou. Exato, o cara me ajudou ainda. É. Silêncio em mim e se fudeu. Puta que pariu. Mentira, mentira, falando que é, mentira dele, tá falando mentira, mas ele tá de pegar outra coisa, né? Sigulo. Sigulo, muito obrigado, Sigulo. Venha. Tira a lembrada. Sigulo. Sigulo. Se esse cara tivesse um, fosse cabeludinho, meio barrigudinho, ia ser o Steven Seagal. Meu Deus do Nossa, céu, velho. Vocês vão pro interior. Silêncio. Do mortuário. Não, eu tô com silêncio. E vocês testemunham os ritos funerários. Vocês veem os corpos sendo preparados, tudo. E eles abrem portais e mandam pra outros planos. Por que não tem cemitério aí? Não tem espaço pra ter cemitério. Ele leva vocês até um local. Não vai levar só uma pra você não, deixa aí, os caras cuidam. Ela só tá falando que é o mesmo jeito que ela faz. Ah, eu peguei pela metade. Leva vocês até um local, tá? Então tem essas câmaras de embalsamamento, tudo mais. Ele tira do bolso uma garrafinha com um pozinho. Joga o pozinho assim numa parede de pedra. A parede emite um brilho de fuso. Um brilho pálido, como se fosse uma, dá a impressão de ser uma luz doente, tá? E quando esse brilho ele vai percorrendo assim uma circunferência nessa parede, quando ele se completa, forma um círculo perfeito, abre-se um portal diante de vocês. O cara fez um eclipse, tô falando mentalmente. O cara fez um eclipse, sei lá. Abre um portal. Um portal, né? Da hora. Ops, liga não. Ainda não é Deus. É. Yeah. O portal se abre diante de vocês. O que vocês enxergam nesse portal? Nada. É, o nada. É a escuridão que vocês veem à frente. Revelando que vocês estão no caminho certo. Eu vou ativar minha aura, Jeff, só pra manter penumbra pra poder enxergar. Que aura? Deve ser. A aura de chamas? Tipo, a gente não vai pegar fogo instantaneamente, coisas do tipo. Beleza. Não, é Mourinho, ele ativa a aura dele. Mas nada. E aí então vocês passam pelo portal. Não apodrecer, nada. Quando vocês atravessam o portal, vocês olham pra trás, vocês conseguem enxergar o plano material, né? Conseguem enxergar o sigil. Certo? Só que o que vocês veem é como se fosse um negativo. Os tons de preto e branco eles estão invertidos quando vocês olham pra trás no portal. Logo depois de vocês terem um vislumbre disso, né? O portal se fecha atrás de vocês. Você está fora da zona de silêncio. Vamos indo então. Então, deixa eu detectar onde a gente está. Sim. Deixa eu entender isso. Vamos descobrir onde vocês estão. Deixa eu entender. Na teoria, vocês, será que a gente está no mesmo lugar? Vocês não falam das sombras? Acho que não. É familiar o lugar pra mim, Jeff, por eu usar bastante Passo das Sombras, então. Não, porque você passa como se você atravessasse um rio rapidamente e retornasse. Mas você nunca saiu de dentro do leito desse rio para explorar os arredores. Agora você está fora do leito do rio. Fala com o Nirvar. Olha que você vai falar com ele. Ele vivia aqui, usava muito o plano das sombras. Ah, é verdade, né? Nirvar, onde que eu me lembro do Nirvar? Pra Glória. Pra Glória, é verdade. Tá lá com quem? Alguém joga um dado e me diz se é par ou se é ímpar. É dois. É par. Então par? Ok. É dois. Estamos na margem do rio. Alguém joga um D12. Foi o que ele jogou. 5. 5. Semi quase metade. Vocês saem num local quando o portal se fecha e olham ao redor, vocês percebem que vocês estão no meio de colinas esfumaçadas. Ao redor de vocês existem montanhas escuras que, não são, cercadas por uma que são cercadas por uma névoa densa e negra. Essa névoa, ela se move. E conforme ela se move, formas espectrais podem ser vistas se movendo entre as rochas e as árvores débeis, enegrecidas, retorcidas, doentes, que pontuam essas colinas em locais esparsos. Mas são árvores vivas, amor? Dá pra sentir como árvore normal ou não? São árvores vivas, mas elas têm o aspecto de árvores doentes. Sim, sim. Já toca a primeira. Certo? Já toca a primeira. Quando vocês olham pro alto, vocês veem um céu negro, sem lua, sem estrelas. Tá igual o ar quando se destruído. É, a escuridão ao redor de vocês é... ela impera e ela é opressora. É como se o ar ali fosse um ar mais denso, mais difícil de respirar. Prefiro. Vocês têm uma sensação de claustrofobia nesse local. Vocês têm uma sensação de sufocamento. É um lugar horrível, onde vocês não gostariam de estar. E onde vocês estão agora. O que vocês fazem? Ô, Comer, você me escuta? Sim, Toph. É, fala pra Glória, embora ela já esteja ouvindo, precisamos falar com o Nirvar. Estamos no plano das sombras, onde a gente vai atrás de uma das... das figueiras. E precisamos de toda a informação possível sobre esse plano. Se tiver mais alguém aí que conhece esse plano e possa nos ajudar... Talvez. Passa-se uns momentos. Você escuta uma voz familiar. Toph, eu estou te ouvindo. Sou eu, Nirvar. Ah, beleza? Ele tá mais gentil agora. É. Tá tudo certo por aí? Tudo normal. Bom, estamos no plano das sombras e... estamos aqui pra poder encontrar a porta pra poder usar a chave de bronze, porque a chave de bronze ela leva a gente até um pedaço da roda. E a gente tá no plano da sombra, a gente não tem ideia de como andar aqui dentro. Você poderia nos auxiliar por algum possível? Eu nunca explorei o plano das sombras. Eu só atravessava as sombras utilizando magia para economizar tempo e espaço no plano material. Cada 10 minutos caminhando pelo plano das sombras, caminhando pelas sombras, equivalem a cerca de 10 km no plano material. Eu só utilizava como atalho. Mas você como caminhou, uma estrada. Você caminhou, então você nesse tempo deve ter aprendido alguma coisa. Não. Acho que ele usava a mesma habilidade que eu uso. Acho que ele usava a proposta das sombras. Mas você não tá ajudando tá muito. Nós, não tá ajudando muito, não. Bem, então, se teoricamente o mundo daqui é um espelho do mundo normal, só que aqui você anda mais rápido, a gente só precisa saber no plano normal, onde tem uma figueira muito grande, e ir pra esse lugar aqui. Certo? Figueira? Não é Insígnio necessariamente. No plano material. No plano material. Mas em que lugar do plano material teria essa montanha? Não montanha. A figueira. Ok. Só pra saber onde a gente tá no ponto agora ali, pra poder ter uma direcionada. Ah, em qualquer local. Vamos ver, eu quero tentar saber onde teria essa, uma das maiores figueiras do plano material. Do plano material? É. O plano material é Toril? Eu não lembro. O plano material é Toril? É Greyhawk. A gente lembra do mapa. É Arton. É Noyu. Tem vários locais, então, que são plano material. Sim. Eu vou tentar saber qual que é a maior figueira aí que possa ter. Vou puxar aí das memórias de quando eu tava com nada destruindo os locais, porque imagino que uma parte de mim ainda olhava a vegetação, as árvores, sei lá. Os bichinhos sofridos. Então eu vou ver se eu consigo lembrar onde pode ser. Tá, joga então história. Murin, você vai jogar Divisa, um D100. Tá, a natureza sabia que é uma figueira alta. Ora, ora! É, nós temos um Sherlock Holmes. Exato. E me ajudar, não, Bredão? Pega um D8 aí. Um D8? É. Deixa eu ver, peraí. 4, 8, 12, 20. Tem 20% de chance. Porra. De 1 a 20. Joga um de 20, qualquer um dá certo. Engraçadinho. Tenho 45. 15. 15. Ok. Ainda bem que eu gasto. Joga um D100 duas vezes. 45 valor 17, joga mais uma. 17. Joga mais uma. E 53. Coração, a sessão está acabando? Sim. 10 para as 8. Agora você vai jogar 2d4. Um e 3. Joga de novo 2d4 e soma 1. 1. Então deu 1 e 4, então 2 e 5. Ou soma o valor? Soma. Então deu 5, 6. Mais um 6. 6. Quanto tinha dado o primeiro? Tinha dado 2 e... 2 e 4. Acho que era. Então, 6... E agora? Deu 6 também. 1 e 4. É, 1 e 4 dá 5 com mais 1, 6. Chat GPT ouvindo isso aí. 1 e 4, 6. Passou uma e mais um. Soma os dados e mais um. Soma o valor dos dados e adiciona mais um. Certo, Murin. Certo, todos vocês. Quando vocês estão ali reconhecendo o local, tudo. Né, vocês acabam conversando com o Nirvar. Alguém me reconheceu. A Ciri tentando se concentrar para tentar puxar conhecimento de onde existe a maior figueira do plano material. Certo? Vocês começam a ver que... Isso foi engraçado. Você começa a ver que as figuras sombrias que estavam envoltas na névoa circulante ali começam a se aproximar. Então, de repente, essas criaturas vêm em disparado em direção a vocês. Vocês veem uma dúzia de criaturas. São dois bandos de criaturas distintas, mas com algumas similaridades. Seis criaturas parecem ter um aspecto de lagartos de duas cabeças, do tamanho de um ser humano, mas eles são compostos exclusivamente de sombras escuras, como se as sombras tivessem adquirido vida no formato de lagartos de duas cabeças. Se deslocam sobre quatro membros indistintos que parecem se desvanecer conforme vão tocando o chão. Suas cabeças gêmeas possuem silhuetas bem definidas, assim como a cauda farfada que eles possuem. Eles avançam em velocidade na direção de vocês. São seis criaturas desse tipo aqui. Muito da hora. Eu noto essas criaturas vindo, eu dou um passo à frente pra eles poderem. Ok. Vocês também vêm outras criaturas. Também quadrúpedes. Como é que é o nome desse bicho aqui em inglês? Shadow. The Shadows. Shadow alguma coisa. The Shadows. Lembra do The Shadows. The Shadows. Deixa eu ver se é o nome do bicho. Nem se tem aqui. Deixa eu ver. Vamos tirar todo mundo elementar de sombras para não ter. Mas sim das sombras. Shadow Hound, né? LST. Porque tem o feiticeiro que invoca o Mastim das Sombras. Shadow, não tem. Talvez pelo menos no round tem, mas eu acho que não saiu na turma. Deixa eu ver. Ele não suplementa. Não vai round. Não, vai ter no. Pois ele é mal, cara. Na terceira edição mesmo, na quarta também, talvez tenha. Joga aí, tá com o celular na mão, Gui. Joga aí, Mastim das Sombras e puxa a figura. São como se fossem cães cinzentos. Enormes. Esses são corpóreos, não parecem serem corpóreos. Com presas e garras afiadas. Eles vêm correndo e uivando na direção de vocês. 12 criaturas, aparentemente famintas, indo ao encontro de vocês para atacá-los. O que vocês fazem? Primeiro eu quero saber se eu passei no meu teste. Ah, quanto você tirou no seu teste? Eu tirei 45, mas se eu não passei, eu posso usar uma carta para passar no sucesso. Certo, você passou. Eu preciso saber se eu só passei normal ou se eu vou usar a carta. Não preciso usar a carta. Então, não preciso usar a carta. Vê como o Shadow Mastiff. Eu olhei Shadow, não tem. É, porque quem me fala... Deixa eu ver se me dá... Vai estar em suplemento. É, eu vou provavelmente ver. Tá no Mordenkainen ou no... Como é que é? No Xanatar, talvez. Você vasculha o seu conhecimento, Ciro. Não existe registro no de vô. Uma figueira... No Volo. Isso, vô. No Volo. Não existe registro de uma figueira que seja famosa... Por seu tamanho no plano material. Existem árvores famosas nos planos, né? Inclusive uma que existe em Arton, Linantas Shaed, o palácio da Rainha das Fadas. Sim, esse bicho aqui. Mas nem existe uma árvore famosa que vocês viram também. Uma gigantesca árvore, esse bicho aí. Uma gigantesca árvore que vocês viram quando vocês estavam em Arbórea. Também tem uma árvore gigantesca, é o Pai. Pai Carvalho, se não me engano. Pai Currã. É, uma árvore gigantesca também. E outras árvores, mas nenhuma é uma figueira famosa. A que eu plantei também não é uma figueira, né? Você plantou onde, quando? Lá no. Naquele negócio do tempo estranho. Negócio do tempo. Um dia aqui. Ah, passa... tá, ok. No Salão do Tempo. Isso. Não, não era uma figueira. Não temos figueira. É, não temos figueiras. Não é que não tem. Tem registro. Tem registro. Tira, você consegue transformar a gente nessas sombras aqui? E os bichos estão vindo pra atacar. E eu vou pedir pra vocês falarem esse time, mas vai ficar pra próxima sessão, que já são 8. Sim. Olha se ativar a próxima sessão. É. Sim, na próxima sessão, foi o que eu falei. Ah, tá. Eu pedi pra vocês falarem esse ativo, mas na próxima sessão. Paramos por aqui então. Vocês estão no plano das sombras e sob ataque. E completamente perdidos. Uma chave de ouro ao invés de bronze. Tô mandando ali que são minhas. Parece que é meio grande o plano. A chave não, a porta, a chave vocês já têm. Onde é que nós estamos? Não sei, todo mundo perdido. Próxima sessão, recomendo a vocês. Não nada mais. Nossa! Recomendo vocês não morrerem. Você recomenda pra nós, amor? Pode recomendar. Comenda aí, dois! Olhem nas suas mochilas. Isso vai ajudá-los. Bom, vem sem nada, vem sem duas. Ah, você mexeu do personagem. Não, eu sei! Dá uma cadeirada no seu. Eu vou pegar o banquinho. Olha, nas nossas mochilas. Sim. Ah, vocês querem rolar uma salvaguarda agora ou na próxima sessão? Eu vou rolar agora que eu tenho um ponto heróico. É, exato. Sessão seguinte vai começar com um ponto heróico. Mas aí a gente se gastar agora não tem problema, entendeu? Porque a gente tá acabando a sessão. Ah, então tá bom. Então vamos rolar uma salvaguarda de sabedoria. CD50. Porra. Eu não, só com meus bônus eu já passo. Eu não vou nem jogar. Okay. Agora eu já passo. Vai que tira um 20. É. Okay. Agora tira eu 20. Já passo. Vou jogar o dadinho do Banzai, o bananinho. Tá. Nossa, eu vou querer revolar, meu. É magia? Não. Ó, já. Vamos gastar um dano aqui. Estão 19. Ih, passa de trás. Eita. Vou me perguntar. 19. Daqui dá 45, tem o seu item 50. Uhum. Eu tive 32. Não posso. Valeu, Murin. Falhou, Celin? Não, eu passei. Passou, cuzão. Só o Murin passou, falhou? Aparentemente sim. Provavelmente, eu tenho mais no mínimo 40. Então, Murin, rola um D6. Faleceu. 4. Ok. Eu passou de 70. Eles vêm e eu me tô me transformando. Deixa eu mexer um pouco na perna. Podia ser, só. Dá essas borracheiras, bagulho, por favor. Tirei uma falha, amor. Vai virar sombra. Ó, uma falha menos mal. Então, joguei. Deixa eu pegar. Mas que saber é a consequência, né? Falha, dessa mesmo, falha. É, então joga então, vai. Amor, você acabou de perder a você perna. Você tem uma falha, pode ter duas. Acabou de perder a perna. A questão da falha é uma coisa, a consequência da falha é outra. Ah, você tá preocupado com o quê? Com a falha ou com a consequência dela? Você tá preocupado com a consequência, teoricamente com a falha também, exato, né? Exato. Você não posso falhar logo, né? Teremos consequências. Dá mesmo. Trouxe o bagulho que eu te pedi? Trouxe. Bom, então você tem que deixar o CC da pra mim. Aham. Só vou passar tudo. Sim. Isso aqui você vai ter que ter em roleplay. E atrás a parte mecânica. Aquela renovação de mecânica, né? Foi tomado pelo desespero da Umbra. Ah, tá usando espiritismo agora? Ah, agora tá explicando. Por isso que seu pai fez um intensivão lá no... no Larla. Cadê? Crinou? É, dá as fichas. Dá as fichas. Karma que você não vai ficar sozinho nessa. Isso é fato. Deixa eu já me foder, já deixa eu. O que eu me fodo, né? Junto com o Champ perder aqui, né? Oh, você tem muito boa. Na né? próxima sessão. No caso. Fala aí, a gente já rolou nessa sessão. É? Fala aí, a gente já rolou nessa sessão. Tá bom, você pode falar uma única frase pra eles quando os bichos estão vindo. E você se prepara pro combate, você pode falar uma única frase pra eles que caracteriza isso que aconteceu. Pode até descer. Pera semelhança. Semelhança. Ah, já dei a ficha lá já. Minha escola. Minha escola não. Morremos. Morremos. É, exatamente. É, quem morreu foi você, você que falou. Morremos. Na naturalidade. Ó, morremos, tá. Morremos, ai, nossa, tô cansado demais.